Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1092, do dia 19 de janeiro de 2025, um dia após completarmos 21 anos no ar. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez estamos entrando no ar com o apoio de WS, Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito no seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a Rami, a Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz de Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e também as Tendas Carina de Umbandas, Pai Jeremias e Vó Catarina, e Tenda de Umbanda, Mãe Maria. Hoje nós contamos aqui com a presença da equipe da Casa da Marcela, né, comandada pela Fernanda Cassal. O tema será As Mães da Casa da Marcela. Justamente vocês vão entender agora que nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Karina, com a Natane e com a Érica, que são mãezinhas lá da Casa da Marcela, e a Fernanda também, que é mãe da Casa da Marcela, além de ser a dirigente mor lá da Casa da Marcela. Né? Tenho certeza que vai ser muito agradável. Vamos falar assim desses fatos, né? Dessas ocorrências, das perdas, entre aspas, dos nossos entes queridos, ainda mais crianças. Como que elas lidam com isso nessas épocas de festa, que é a época que toda a família se reúne, como é que foi que elas chegaram lá na casa da Marcela, como que foi as cartas que receberam, como que foi que os entes queridos delas desencarnaram. Isso não tem problema a gente conversar, não, porque elas já estão acostumadas muito com isso, viu? Elas não são novinhas, não. São novinhas só na fisicamente falando, mas elas já estão há um tempo já ajudando outras famílias também a passar por esse problema, que é um dos piores que posso imaginar, né? Essa perda. Segundo Chico Xavier, a maior dor é a dor da perda de um filho. Então, nós vamos tentar falar o máximo sem falar tanto em dor aqui, falar nessa esperança, nessa consolação que elas receberam. Bom dia, Cris. A Cris está no lugar do Rodrigo hoje, então provavelmente o programa vai ser melhor. Melhor. Melhor que o Rodrigo. Isso, exatamente. Bom dia a todos, gente. Estou muito feliz de estar aqui, um dia tão especial. E com a Marcela e toda a equipe aqui, estou realmente muito feliz. Quero agradecer aí todo mundo que já está ao vivo, que já está com a gente. Agradecer a Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande. A Recanto de Prece, Euripes Barçanufo, também de Campo Grande. A Web TV Espaço Espírita, de Barra Velha. Agradecer também aos nossos amigos da Rádio Vivência, da Web Rádio, né, transmitido pelo YouTube, Rádio Sementes de Amor, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, São Francisco de Tobias Barreto. E aqui no chat o pessoal já está participando também e já temos a nossa enquete. Você acha que as cartas consoladoras podem trazer o verdadeiro alívio emocional aos enlutados? Então o pessoal já está participando, tem gente que respondeu sim, tem gente que respondeu não. Então, vamos curtir, compartilhar, né, lá no YouTube e participar, gente, que hoje realmente vai ser um programa muito legal. Obrigada. Carlinhos? Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Cris. Bom dia. Fernanda, Karina, Natana, Bruno, Fernando, que está lá fora, Tchu, que está aqui dentro, filmando aí. Saudando o Silvio, o Tião, a Beatriz, a Cris, a Dora, a esposa do Jorge Reis, que está lá fora também, pedindo ao Senhor Jesus que nessa manhã abençoada nós possamos estar em perfeita sintonia com esse plano maior, a fim de que possamos vivenciar um pouco esse momento maravilhoso em que os filhos, irmãos, mães e pais que já voltaram para a pátria espiritual, canalizem-se conosco hoje. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 30, lealdade. Quem mantém seus compromissos, demonstra sua lealdade. É honesto e respeitado, sempre usa da verdade. Ninguém nunca põe em dúvida sua idoneidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos acalmando, respirando profundamente, fazendo o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de saudar Jesus, Maria e nosso Pai Criador, a quem podemos agradecer a Ele pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nesta manhã abençoada de aprendermos um pouco mais com esse grupo abençoado da Casa de Marcela, que vem nos mostrar o verdadeiro consolo que recebemos quando perdemos um ente querido que volta para a pátria espiritual. É a perda física, porque o Espírito permanece junto de nós muito mais do que imaginamos. Agradecido, Senhor Jesus, nós vamos saudando a todos, dizendo: família vivenciana, que nesta manhã possamos formar um grupo coeso de vibrações espirituais para todos aqueles que voltaram para a pátria espiritual, recebam esse lenitivo tão necessário para o alívio das dores espirituais e o consolo daqueles que aqui ficaram, sabendo que ninguém perde ninguém em lugar algum. Agradecidos, nós pedimos: Pai, deste-nos a oportunidade de aqui estarmos nessa vivência abençoada, reunidos em nome de Jesus Cristo, nosso Filho primogênito, que vem nos trazer sempre a sua companhia abençoada, dando-nos a oportunidade de entendermos o verdadeiro sentido e propósito desta jornada, quando, Senhor, sentimos o luto, a perda, e precisamos nos desapegar dos corpos físicos e de tudo aquilo que nos mantém ligado a esse orbe, porque estamos aqui tão somente de passagem, num átimo de tempo dessa inteira espiritualidade e dessa eternidade da vida. Agradecidos, os pedimos, Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será As Mães da Casa da Marcela. E nós estamos aqui com a Fernanda Cassal, que é professora e é uma das fundadoras da Casa da Marcela em Jacareí. Jacareí, a grande Jacareí, né, Jorge? Uhum. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão ouvindo. Hoje eu trouxe uns rostinhos mais bonitinhos para melhorar um pouquinho esse programa, né? Não, é melhorar o ambiente também. Né? É muito homem aqui no nosso programa. Aí também nós temos a Natane, que está ali também. Natane, puxa o microfone aí só para você dar um bom dia. Bom dia. Deixa ela enquadrar você para ver o rostinho aí. Bom dia, gente. gente. A Natane é a mãe da Gabi, né? Que vocês vão conhecer daqui a pouco também. Está ali na foto da camiseta, lá, né? Aí também tem a Karina. A Karina ali, enquadra aí. Hoje tá mais manual aqui, a coisa, tem muita gente. É, a Karina. Bom dia, Karina. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mãe da Lívia. Minha Lívia. Né? Tá ali na camiseta. E também nós temos a nossa irmã Érica aqui. Érica. É. Bom dia, pessoal. Bom dia, Érica. E ali a mãe do Francisco. Isso. O Francisco tá ali de asa alado, né? Tá de anjo. Francisco, que você já conhece bastante também, porque a gente fala muito do Francisco aqui, porque ele faz parte do livro Trajetória dos Espíritos, que foi o mais recente livro da Marcela, né? Que nós psicografamos. A Tchu tá ali atrás, ó. A Tchu é irmã do Francisco, né? Chega aqui pra ti. Fala, bom dia. Bom dia. Isso, exatamente. É Maria do Francisco, Maria Fernanda. Está fazendo uma reportagem. Ela tá filmando tudo aí. Então, pessoal, então o tema de hoje é exatamente para conversar com essas mães um pouquinho, para falar sobre essa chegada delas na casa da Marcela, né? Como que acontece. Falar um pouquinho. A gente fala muito da Marcela, mas às vezes também não fala direito. Tudo que aconteceu. A Fernanda já teve outras vezes no programa e falou isso. Mas, Fernanda, como que apareceu esse trabalho na sua vida? Esse trabalho de consolação? Que a Fernanda é médium de psicografia e a médium que faz as cartas lá na casa da Marcela, que recebe as cartas desses entes queridos. Ô, Jorge, eu posso dizer que esse trabalho ele iniciou pelo meu bom comportamento. Porque quando a Marcela partiu, todos esperavam um outro comportamento. E ela tinha quantos anos mesmo? 14 anos. 14. E eu, toda vez que eu saía de casa, eu deixava minha dor dentro de casa e saía sempre com um sorriso no rosto. E as outras mãezinhas, mesmo do bairro, elas começaram a me procurar como eu estava conseguindo seguir a minha vida dessa forma. E o que eu pude ajudar é convidar para o evangelho que eu já tinha iniciado na casa da minha mãe. Então, aos poucos, essas mãezinhas foram chegando e é onde nasceu a casa da Marcela, com o evangelho no lar. Certo, nasceu assim. Isso. Mas aí você já era médium de psicografia? Já não, fazia isso? Como não, é que era? Não, eu não era médium, não. Foi depois da primeira carta da Marcela, que veio pelo médium Rogério, na carta estava lá assim: mãezinha, não vacile na caneta, né? Eu vou precisar das suas mãozinhas. E aí que eu fui, isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar. E fui fazendo estudo, e isso foi 2 anos. Depois de 2 anos, recebendo, fazendo os exercícios toda semana, que eu comecei a atender as mães e trazer as cartinhas consoladoras. E aí a dirigente do trabalho espiritual é a própria Marcela, isso, né? A mentora é a Marcela. Hoje eu tenho 2 mentores quando eu estou psicografando. O lado direito fica a Marcela e o esquerdo fica o Marcelo, que é lá da Tia Fofinha, de Aracaju. Em outra oportunidade, eu vim com outras mães aqui. Eu vim com a mãe do Tiaguinho, a Vilma, com os pais da Sofia e a Fofinha, que é de Aracaju. Até eu vi a Cris falando de Tobias Barreto. Tobias Barreto é Sergipe, né? É Sergipe. Lá é um lugar turístico, vende muita bordados, essas coisas. E outra coisa, Fernanda. Tudo isso, quer dizer, você começou a desenvolver, você começou a escrever, e também a gente fala sempre, tá, faz parte do livro Casa da Marcela, mostra aí, por favor. Né? Aqui, essa história, como aconteceu essa mediunidade da Fernanda, como a Marcela começou a abordar ela para começar a desenvolver o trabalho, quer dizer, mostra que é um trabalho já de muito tempo, que as duas vêm trabalhando juntas, né? Uma hora parece que uma está aqui, outra hora a outra está lá. Então, e começaram a desenvolver esse trabalho, que o trabalho, quando ela fala para não largar a caneta, é para ajudar as famílias, né? Para poder ajudar as pessoas, que é essa missão da Casa da Marcela, que é justamente a consolação, que é o aspecto consolador da doutrina espírita. A gente vai sortear o livro Casa da Marcela hoje. Aí, então, liga para nós, 3921-3009, 3921-3009, ou então também pelo WhatsApp. Escreve aí no WhatsApp, que é esse telefone é o WhatsApp também. Escreve aí no WhatsApp que quer participar do sorteio e a Cris coloca o nome ali no final, a gente sorteia. E hoje a gente faz a dedicatória e a Fernanda assina também, tá bom? E a gente está também com a Karina, né? A Karina ali, vamos falar com a Karina. Ô, primeiro. Jorge, oi. Se quiser, oi. Eu apresento. E isso. Elas dão continuidade, pode ser? Claro, por favor. Uhum. Então, nós vamos conversar hoje com a Karina. Eu vou falar como que a Karina chegou na casa isso. da Marcela. Né? Uhum. Foi em 2017. A Karina, ela chegou... Já... Não foi o esposo? 17 ele faleceu, mas eu fui à casa em 2019. Ah, tá. Então, o esposo da Karina, ele desencarnou em 2017, mas ela procurou a casa da Marcela em 2019. A primeira vez que ela foi, ela não recebeu a cartinha. E depois ela voltou pelo desencarne da Lívia. Nós, mãezinhas, nós somos muito afetados nas datas comemorativas. As datas, é um dia de muita saudade. E a Livinha, ela desencarnou dia 25 de dezembro, no dia do Natal. Eu vou passar para a Karina e ela dá continuidade da história. Bom dia a todos novamente. Como a Fernanda comentou, eu conheci a casa em 2019. Meu esposo tinha falecido em 2017. E eu fui, a princípio, conhecer a casa, porque uma irmã minha conhecia uma pessoa que indicou, e eu queria receber uma carta do meu esposo, né, que ele já tinha desencarnado há algum tempo. E fui até lá em setembro de 2019. Na ocasião, eu entrei na casa, e é como se eu sentisse que ele estava ali, e a gente fica torcendo muito para vir a carta, né? Mas achava, né, a primeira vez a gente sabe que é muito difícil que o telefone toque na primeira vez. E não, realmente não recebi, enfim, continuei indo algumas vezes, pontuais, a carta. E no dia 25 de dezembro, a Lívia partiu para a pátria espiritual. E depois eu retornei à casa. Quando eu retornei à casa, eu fui novamente até a Fernanda e passei que agora eu estava pedindo a carta da minha filha. Passei com ela e aguardei. Então quer dizer que você perdeu o marido e depois de 2 anos a filha? Isso. O meu esposo faleceu quando a minha Lívia tinha 6 meses. Uhum. E a Lívia ela partiu quando ela tinha 3 anos. Uhum. 3 anos e 2 meses. E aí, na primeira vez, já recebeu a carta da Lívia? Não. Quando eu cheguei na casa pedindo a carta da Lívia, quem psicografou, a única carta que eu recebi até hoje do meu esposo foi ele. Uhum. Ele psicografou a carta, dizendo que quando eu estive a primeira vez, não foi permitido que ele escrevesse, ele menciona isso na carta, porque eles já estavam em preparativos para receber a Lívia. E uhum. ele não, né, não poderia colocar nada na carta uhum. que me desse a entender o fato. E que ele recebeu a Lívia. E eu tinha uma dúvida interna muito comigo quando aconteceu, que eu ficava pensando, e isso eu nunca compartilhei com ninguém, que eu queria ter a certeza de que ele estava com a Lívia cuidando dela, que eu tinha cuidado por 3 anos, então que se fosse assim, que fosse justo que agora o pai cuidasse. E isso era um sentimento de mãe que era só meu, né? E eu com Deus, para enfrentar o que eu estava passando. E ele mencionou isso na carta. Ele colocou: fique tranquila, estou cuidando da Lívia. Uhum. E ali eu entendi que era as minhas respostas. E a assinatura também. Eu saí e não tinha visto, né? Só tinha acompanhado a leitura. E quando eu cheguei em casa, que eu fui de novo ler a carta, né, sozinha para os meus familiares, a assinatura era dele. Uhum. A Lívia, ela demorou um pouquinho para escrever, porque a Lívia, ela não para. A Lívia, ela é muito bagunceira, ela gosta de correr, gostava de brincar, até pela idade, né, do desencarne. Então, ela demorou um pouquinho mais para escrever. Mas as primeiras cartas, ela foi auxiliada pelo pai e pela Marcela. E aí começou a vir, né? Cartas mais rapidinhas, né, recadinhos, mas... Mamãe, tô bem, tô crescendo... Estou sendo cuidada e vou correr. E ali eu sabia que era a Lívia, porque a Lívia era isso, ela não para, ela era muito enérgica, ela tinha um espírito de liberdade muito grande, parecia que ela queria viver 1000 dias em um só. Quantos anos ela estava? 3 anos? 3 anos ela desencarnou, quando ela escreveu ela já estava com praticamente 4. E o que, que foi mesmo? A Lívia foi de afogamento. Uhum. Ela estava no dia 25 com a minha mãe, com a minha irmã, eu não estava no local. Mas foi tudo muito rápido, ela foi socorrida e tal, mas ela acabou desencarnando mesmo. Já estava no momento. Karina, olha, dia 25, né? Dia 25, dia de Natal, dia que todas as famílias estão se reunindo. Como é que ficou esse dia para você, assim? Ficou difícil, assim, ou você já consegue assimilar? Hoje, graças a Deus, né, e ao trabalho que a casa me ajuda, me ensina... Hoje eu já consigo ressignificar. No dia 25, eu tenho mais sobrinhas, né? Uhum. As filhas das minhas irmãs. E eu entendi que eu não podia penalizar o Natal, porque a gente tem mais crianças. Uhum. E a Lívia adorava o Natal. Então, por ela e para ela, a gente comemora o Natal, a gente troca presente. O presente que eu compraria para minha filha, eu participo do programa da Casa da Marcela de ajudar as crianças no final do ano a ter um carinho, um presente da casa. Então, o que eu dedicaria para minha filha, hoje eu ressignifico dando para essas crianças que a casa assiste também. Então, não é uma data fácil, o dia que a gente perde o nosso, nosso filho e devolve para a pátria espiritual. Não vou dizer que é fácil, mas hoje a gente tem o entendimento e o apoio de que eles estão bem. Então, não é uma perda, não perdi minha filha. Uhum. Ela continua viva, eu continuo sentindo ela, a alegria dela, o amor dela, o elo que a gente tem continua sendo forte. E eu vivo para que todos os dias eu possa honrar o nome dela e ressignificar. Você só tinha a Lívia? Só tinha a Lívia. Não, e também, aí depois da Lívia, a Karina ficou grávida de novo e perdeu a criança. Aí com quantos meses? 3 meses. 3 meses. Depois, né? no ano de 2020, né, eu estava já com um namorado e acabei engravidando dele. Fiquei super feliz e, né, agora vou conseguir ter mais forças para enfrentar. Aí veio uma nova prova, a gestação não evoluiu e aí tive que passar de novo por mais um processo de luto. Mas o amparo espiritual que eu encontrei na casa e, né, dos ensinamentos da doutrina é o que me fez levantar. Você já era espírita antes? Né? Já, eu sempre fui espírita. Eu não era tão praticante, vamos chamar assim, né? Mas eu conhecia a doutrina de Kardec, eu conhecia os ensinamentos. Mas eu falo que, com certeza, a minha fé foi o que essa prova toda me fez passar. Porque antes eu costumava dizer que quando eu perdi meu marido, eu fiquei muito sem rumo, foi a minha primeira perda de fato, e eu não tinha lidado com nenhum tipo de luto, nem de familiar, nem de avó, nem nada, que é o mais comum, o meu marido foi muito duro. Então, eu busquei na doutrina já um sentido, porque ele faleceu muito jovem, com 32 anos. E a Lívia só tinha 6 meses, né? E você não imagina que você vai criar um filho sem pai. Uhum. Então, quando eu perdi, eu fui buscar na doutrina forças. E eu falava, e eu costumava comentar, que a Lívia me salvava todos os dias. Quando a Lívia partiu, eu entendi que a Lívia continua me salvando todos os dias. Porque agora eu levanto, eu trabalho, eu tenho as minhas atividades, eu continuo a fortalecer a minha fé, porque essa é a prova mais importante. É a prova de que não existe, né, só essa vidinha aqui que a gente vive, tem algo muito maior e que a gente tem que aprender e dar graças a Deus que tenho esses trabalhos que nos ajudam muito. Então, na cartinha da Lívia, depois que ela começou a escrever com recorrência, ela menciona que ela estava com os bonecos dela, porque ela gostava muito da Turma da Mônica. O último aniversário dela foi da Turma da Mônica. E ela mencionou na cartinha que estava carregando os bonecos. E depois a Fernanda falou, nossa, ela vive mesmo com esses bonecos. E eu falei, a Fernanda não sabia, no cemitério onde a Lívia está enterrada, a gente colocou esses bonecos lá. Até para ser a forma de homenagear ela. Então, eu coloco, tenho a Turminha da Mônica toda junto, né? Deixo ali arrumadinho com a Turminha da Mônica. Então, ela recebeu esse carinho, né? Todo o amor que a gente colocou ali, não ali no túmulo, porque a gente sabe que ali é só uma forma de homenagem, né? Não de dor. Mas no plano espiritual, todo aquele amor que a gente colocou sobre os bonecos, ela recebe e ela mantém. Uhum. Então, ela, quando ela escreveu isso, me deixou muito contente, porque a gente não imagina que a gente está homenageando de alguma forma e que eles recebam isso. E aí, quando ela escreveu muito mais para frente, que estava lá com os bonecos, brincando com os bonecos, eu fiquei muito feliz de entender que eu estava no caminho certo, né? De que não há... Há, sim, claro, a tristeza em algumas datas, mas hoje a saudade ela é muito maior, que é o que a Marcela nos ensina, né? Que é o elo que nos une, e a gente não consegue sentir que perdeu. A gente não está aqui para dar aquele abraço físico, mas o abraço é espiritual, é do coração. Isso eu tenho a plena certeza. E hoje você é voluntária na casa da Marcela? Sim, hoje eu comecei a frequentar. No começo eu soube da história da Érica, e na sequência veio a Lívia, e poucos dias depois veio a Natane. Então parece que nós nos reunimos ali, né, por coincidência, na mesma casa. E as crianças passaram a ser trabalhadoras da casa. Eu comecei aí e participar em algumas sessões, até que ser convidada a ajudar, de fato. E permaneço ali, não saio mais. Estou por ali, ajudando e contribuindo no que a gente pode, né? E você tem psicografia, tem mediunidade também, não? Não, eu não sou médium, eu tenho muita vontade. Quem sabe um dia a espiritualidade me agracie, mas não sou médium. Eu tenho algumas intuições, mas não chego a psicografar, não. Na cartinha também fala da escolinha. Ah, é. E a Fernanda está me lembrando aqui. A cartinha, também uma outra carta, na carta do meu esposo, e depois também uma carta que a Lívia mencionou. A Lívia, o meu esposo escreveu na primeira carta que era para a gente mandar um abraço e cuidar da escola que a Lívia estudou, porque eles estavam muito tristes pela segunda perda. Uhum. E aí, eu não conhecia a Érica, não conhecia a Fernanda. E a escola é a mesma que o Francisco estudou. Então, o Francisco estudou na escola, a Lívia também estudou na escola, eu não conhecia, mas eu soube do Francisco exatamente por isso, porque quando ocorreu com o Francisco, um pouco antes, que eu acho que foi em janeiro do mesmo ano, eu fiquei muito tocada, porque foi muito parecido, na verdade, né, os dois desencarnes. Eu fiquei muito tocada, falei, né, coração de mãe, nenhuma mãe deseja, óbvio, isso para nenhuma outra mãe, e pensa exatamente na mãe quando acontece. E aí eu não sabia, depois que eu fui, né, pelas notícias, descobri que foi da mesma escola. Então foi dito isso, que era para a gente acalentar a escola também, as pessoas que a gente conhecia, porque eles também sentiram o baque, né, por ser já a segunda criança da mesma escola que partiu. E depois a Lívia, em uma das cartas, ela escreveu: mãe, manda um abraço para os meus amiguinhos. Ela usava muito esse termo, amiguinhos, e ela, nas cartas, vem assim, meus amiguinhos. Então, não tenho a menor dúvida de que ali é a comunicação da minha filha, e que tudo estava muito entrelaçado para a gente estar aqui hoje nesse trabalho. Nós vamos combinar o seguinte. Quem estiver falando e a outra pessoa quiser falar, é só interferir, não tem problema não, tá bom? Porque às vezes fica pensando, ah, tem que ficar só ali, tem que ficar só ali. Não, às vezes a gente, outros querem fazer pergunta, além de mim, do Rui, vocês perguntaram, você mesmo, a Fernanda, interferir e falar, fica à vontade, tá bom? E aí a gente tem mais... Fernanda? Sim. Então, agora eu vou apresentar os paizinhos do... Desculpa, os paizinhos do Francisco. É a Érica, o Fernando e a irmãzinha, né? Maria Fernanda, conhecida como Tio. O da Érica foi diferente. A espiritualidade me avisou com antecedência que esse casal chegaria naquela quarta-feira. E algo assim me chamou a atenção, que eu fiquei até meio contrariada com a espiritualidade, porque eu não gostei do jeito que abordou, no sentido... Falou assim, você vai ter que pegar uma sintonia, assim, bem forte com o garotinho que vai vir, porque ele vai ter que trazer várias particularidades da vida deles porque nós vamos ter que segurar esse casal aqui. É que o Francisco hoje, né, ele é um grande colaborador espiritual, trabalhador da casa da Marcela. Então, quando veio a cartinha, eu lembro de um detalhe, depois a Érica, né, vai continuar a história. Na cartinha estava assim, que ele tinha escondido um carrinho dentro do guarda-roupa. Depois você me corrige, Érica, se tiver alguma coisa diferente. Que tinha um carrinho escondido dentro do guarda-roupa. Quando os paizinhos foram embora, a mãe, né, a Érica, falou para o pai, para o Fernando, que ele não fosse procurar, que ela já tinha tirado tudo do Francisco. Não tinha mais nada dele dentro do guarda-roupa. O Fernando falou, não, mas deixa eu pelo menos tentar. E eles foram até o local que o Francisco mencionou e lá eles acharam esse carrinho. Eles estavam numa blusinha, numa caixinha? Numa caixinha de trabalho de escola. Estava dentro de uma caixinha de trabalho de escola. Então, Érica, pode continuar. Bom dia, gente. Vamos lá, bom dia, Érica. Então, foi muito, é o que a Karina falou, parece que a espiritualidade já estava trabalhando mesmo para a gente se encontrar. Antes da gente chegar na casa da Marcela, antes de eu perder, né, a gente fala perder modo de falar, né, mas antes do Francisco partir, uma amiga minha tinha sofrido um acidente na Dutra e depois eu fui saber que ela também tinha virado trabalhadora na casa da Marcela, Ana Clara. E eu tinha recebido uma cartinha que eu frequentava um centro que era dentro do Hospital Francisca Júlia e ela mandou a cartinha e quando eu liguei ela estava, a mãe e a irmã estavam na casa da Marcela. E então acho que já era mesmo um sinal para a gente começar a frequentar o centro. A gente frequentava a Mãe Maria. O Francisco partiu numa quinta-feira, no sábado nós fomos no Mãe Maria, e aí a Mãe Maria falou assim que a gente foi na mesma semana que tinha acontecido a tragédia da barragem lá de Brumadinho. Aí eu lembro que eu estava muito abalada e ela falou assim, eu não sei por que você está assim, porque você enterrou seu filho, você tem essa consciência de que ele está bem, e as mães de Brumadinho, né, que não tem os corpos e tal. Aí ela falou assim, fica tranquila que você vai receber mensagem dele antes do que você imagina. E a casa da Marcela estava em recesso, eu já sabia, né, que eu ia tentar ir lá, mas estava em recesso. Aí na segunda-feira, uma amiga nossa já escreveu uma psicografia do mentor falando que ele ainda estava dormindo, mas que ele estava bem. Só que na psicografia ela escreveu seu filho FF. E ninguém sabe, né? Porque o Francisco é só conhecido como Francisco. Mas, na verdade, o nome dele é Fernando Francisco. E aí, o meu marido não acreditou muito, porque na carta ele escreveu, sei o quê, minha irmãzinha. E ele só chamava a irmã de Tchu. Por isso que a gente continua. O nome dela é Maria Fernanda, mas é conhecido só como Tchu. Aí o Fernando não acreditou muito. Aí, depois de 15 dias, ele acordou e escreveu a primeira psicografia dele. Aí, de novo, a Odete escreveu seu filho FF. Eu tinha certeza que era ele, mas o Fernando ainda ficou assim, meio sem saber. E quando a casa da Marcela, um pouquinho antes ainda da casa da Marcela voltar do recesso, eu postei um livro. É que a gente começou a fazer o Evangelho no Lar, porque lá no Mãe Maria pediram para a gente começar a fazer. E no final desse livro do Rogério Leite, ensina como faz. E a Fernanda me mandou, né, um direct no Face falando que tinha a história dela nesse livro, que ela contava a história da Marcela. E quando a gente foi a primeira vez lá na casa, ninguém sabia de nada, eu nem tinha entregado ainda o papelzinho, a fichinha para a entrevista. E quando ela me chamou, eu conversei com ela e ela falou que o Francisco ia escrever, que a gente já sabia, né, já fiquei super animada. Aí a Fernanda entrevista, né, um monte de gente. Nisso, meu marido chegou quase 6 da tarde. E eu conversei com a Fernanda, tipo, umas 3 da tarde. Aí o Jorge começou a chamar. A Érica, mãe do Francisco. Mãe do garotinho, não lembro se o Jorge falou isso. Aí quando eu cheguei para falar com a Fernanda, ela falou assim, pode chamar o paizinho também. E nisso o Fernando tava do lado de fora. E foi mais assim, uma comprovação para a gente ver mesmo da veracidade, né? E na cartinha que a Fernanda escreveu, foram quase 30 páginas. E logo no começo ela fala que ele sempre deixou muito claro que era a hora dele, que ele não tinha sofrido, porque como ele foi afogamento, eu sempre imaginei na dor, assim, dele sofrendo, engolindo água. E eu trabalho em hospital, sempre trabalhei em hospital, então eu ficava com aquela imagem dele sofrendo. Então, ele falou que era a hora dele, que ele não sofreu, que assim que o corpinho dele caiu, ele foi resgatado. E teve uma hora que ele escreveu também para o meu marido, e ele falando assim, como nas primeiras cartas que eu escrevi pela mão da outra moça, que eu acho que era para garantir a veracidade das outras duas cartas, que ele não acreditava. E ele sempre muito preocupado, porque o meu cunhado, ele sempre, o Francisco estava com o meu cunhado. Ele se sentiu muito culpado pela passagem dele. Eu estava trabalhando, nesse dia o Fernando não buscou ele na escola. E a minha mãe, no começo, culpou muito o meu cunhado. E ele sentiu muito, né? A gente já era espírita, a gente frequentava Mãe Maria, mas o meu cunhado não tinha essa, né, não sabia isso, não sabia lidar. E toda a carta o Francisco sempre escrevia que era a hora dele, que não existiam culpados. Até chegou uma hora que o meu cunhado ficou assim, ele conseguiu, mesmo não sendo espírita, ele compreendeu que era a hora dele, né, que ele não, que não tinha culpado. E mas foi assim, a casa da Marcela, como a Karina falou, é um, não sei o que seria da gente sem a casa da Marcela, né? Porque ele faleceu agora, dia 31 de janeiro, vai fazer 6 anos. Então, janeiro para mim é a pior data, né? Como o Jorge falou das datas, aniversário, Dia das Mães, ai, Natal, eu nunca fico tão mal quanto a data do desencarne. E aí dia 24 de dezembro, teve o evangelho na AME e a Fernanda psicografou uma cartinha dele. Eu tava muito mal. Eu até falei pra Karina, nossa, Karina, como é que você aguenta o Natal? Porque o meu foi um mês depois, mas eu já fico péssima no Natal. Aí a Karina explicou isso daí, mas foi o que me ajudou, porque esse mês já era para eu estar assim, só chorando o mês inteiro. Começa dezembro e já começa as lágrimas. Não de revolta, mas é que a saudade fica muito grande, né? E a cartinha que ela fez em dezembro ajudou muito, porque eu tô com outra energia. A gente compreende, né? A gente entende, a gente sabe que é a hora. A gente fala, é um presente ter vivido esses, foram quase 5 anos que ele passou com a gente. Mas mesmo assim, a saudade é muito difícil. Érica, só uma pergunta também. Quando você, quando aquela carta lá na casa da Marcela, teve um lance interessante da carta, que foi ele pedindo para pegar um brinquedinho dele, sim, alguma coisa assim, não foi? Como é que foi? Foi. Assim que ele desencarnou, não demorou muito, eu já comecei a dar. Tinha uma mulher que trabalhava com a minha mãe, que tinha um netinho mais ou menos da mesma idade. Aí a minha mãe pediu para eu separar as roupinhas, os brinquedos. Então, eu tinha deixado poucos brinquedos, as roupas eu dei quase todas. Só que ele não ficava com os brinquedos dentro do guarda-roupa. Tinha as prateleiras que ficavam fora, e ele sempre foi muito organizado com os brinquedos. E eu já tinha dado quase tudo. E na carta, a Fernanda mencionou disso, que ele pediu que a próxima vez que a gente voltasse na casa da Marcela era para levar esse carrinho que estava dentro do guarda-roupa. Eu não desacreditei, mas eu achei meio improvável, porque eu mesmo tinha arrumado. E aí, na hora que falou, aí o Fernando já queria, na hora que a gente chegasse em casa, procurar. Aí chegamos, fomos procurar, e nada de achar. Aí tinha uma caixinha de sapato, que era um trabalho escolar que ele tinha feito, e lá dentro estava o carrinho que ele falou. Realmente, ninguém sabia, nem a gente sabia que tinha esse brinquedo dentro do guarda-roupa, E ele falou e estava realmente. Érica, eu lembrei também mais um detalhe. É, se eu não me engano, também tem que confirmar, que ele foi enterrado com um hominho. E ele fala, sim, na carta também. Verdade. É o Thor. Ele fala desse brinquedo e ele amava os, né, esses bonequinhos, Capitão América, todos. E quando ele foi enterrado, a gente colocou a fantasia do Thor e colocou o bonequinho nas mãos dele. E ele fala mesmo na carta desse bonequinho que ele... Ai, não lembro se ele brincava, mas ele menciona esse bonequinho que ele foi enterrado com ele. E quantos anos tinha o Francisco? Quase 5. 4 anos e 10 meses. Também para lembrar, né, que a gente tinha falado no começo, esse livro aqui é o terceiro livro da Marcela, Trajetória dos Espíritos, e esse garotinho aqui é o Francisco, ó. Aqui já é a Marcela também, a Marcela lá parece outra, mas é a mesma, né? Porque aqui ela parece mais moça ainda, mas ela está com a mesma idade que está lá no, na outra capa. É, e aparece ela e o Francisco, que o Francisco começou a me abordar, né? Também ele começou a me procurar quando a gente estava começando a fazer o livro, porque ele queria uma música, né? Ele queria uma música, porque todo mundo tem música, porque ele não podia ter uma também, né? Aí ele começou, aí falava com a dona Licinha, falava com todo mundo, né? A dona Licinha, que já estava desencarnada também, que ele queria uma música. Aí a dona Licinha falou, não, a gente vai começar, falava assim para ele, lá no plano espiritual, a gente vai começar, então, a ficar perto do tio Jorge, que aí ele começa a receber a letra que a gente passar para ele. Pronto, aí, a partir dali, ele não largou mais do meu pé, ficava o tempo todo, né, querendo que a música aparecesse. Aí tem a música do Francisco, né? Mas aí eu pensava que ele ia aparecer no livro um pouco, dar uma palhinha, né? Falar alguma coisinha dele. Mas não, ele está em 10 capítulos do livro, trabalhador mesmo do plano espiritual. Quer dizer, ele é criança, mas ao mesmo tempo faz coisas de adulto já, ajudando as pessoas no plano espiritual. Ele fica muito feliz de ser trabalhador também lá da instituição Casa da Marcela. Então é muito legal a parte do Francisco aqui no livro, esse Trajetória dos Espíritos, que é o terceiro livro. Olha só, pessoal, vamos falar quem está ligadinho aqui, depois que a gente vai com a Natânia, porque o tempo, olha lá que horas são, 8h57, e nós não começamos tão atrasado hoje não, né? Quem entrou aqui falando com a gente, seu Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia para todo mundo, a Helene, é fofinha. Certo, o nome dela é Helene mesmo, tá bom, pessoal? É a tia fofinha, lá de Aracaju. Entrou aqui também no comecinho, dizendo que estava aguardando ansiosa, o Iramir Marques, lá de Salvador, dando um bom dia, a Ronália, nossa irmã Ronália, lá de Remanso. Bom dia, meus irmãos vencianos. Nosso meu coração hoje está pulando de alegria de poder estar, mesmo distante, mas ao mesmo tempo, bem pertinho dos meus irmãos, Fernanda e Jorge. É, e quarta-feira nós estaremos juntos lá no dia 22. Viu, Ronália? Então, o Rui que vai fazer a preleção, né? É. Isso, online. Lá de Remanso, porque daqui até lá é 2.400 quilômetros, né? Se a gente fosse fazer. Jorge, fala que eu tô mandando beijinho. Mas o que é isso para isso, a internet? Eu não vou falar nada. Mostra ali para a Fernanda, por favor. Mandar um beijinho aqui para a Ronália. Uhum. Saudade de você. Isso. A Cleide Bessa entrou aqui também. A Doli Cassal, a mãe da Fernanda, avó da Marcela. É, a Vilma Aparecida dos Santos. É a Vilma? A Vilma. Vilminha, mãe do Tiaguinho. Tiaguinho, que também é da casa da Marcela, que o Carlinho sempre lê as mensagens dele aqui, na hora que inicia o programa ou que termina, que é Virtudes e Valores, que é todas as cestilhas são do Tiaguinho. Também entrou aqui o Leandro Ribeiro. Bom dia, vivencianos, amor e paz. O Leandro também colocou aqui no WhatsApp sobre... ele disse que ele foi na casa da Marcela e lá recebeu um recado da Marcela dizendo que ele tinha que fazer um tratamento espiritual de cura. E ele foi na dona Licinha naquela época e fez o tratamento lá na Coal. Então ele falou que foi na casa da Marcela que deram a dica para ele. A Mônica Abreu é a nossa Mônica lá na casa da Marcela, né? Uhum. Luiz Antônio da Silva Bastos, bom dia. Há 13 anos aproximadamente fomos abençoados nessa bendita casa com a mensagem de um sobrinho de 15 anos que desencarnou subitamente e a minha cunhada estava destruída e se sentiu consolada e fortalecida para continuar a sua caminhada. Só gratidão. a Regina Aparecida, dando um bom dia. José Carlos de Oliveira também, na casa da Marcela, né? É, Manuel Gouveia. Jorge, amanhã é aniversário... Não, aniversário não. É data de desencarne do Rafael. É filho do José Carlos. José Carlos, isso. Exatamente. É, o Dinho e a Fia também, dando um bom dia aqui. O pessoal lá do Irmã Sheila, da casa assistencial, mas lá de Guarujá. Está mandando um abraço aqui também. É, a Mali, Dona Mali Alexandrino, bom dia, muita luz a todos. Antônia Varotto, é, Alessandra Martins, a Vanessa Miura, o Milton Baruel, dando os parabéns pelos 21 anos. Nós completamos 21 anos ontem no programa Vivência Espírita. Vamos fazer a comemoração a semana que vem, porque o Rodrigo está viajando hoje. Hoje ele nem está participando de nada, porque ele está dentro do avião agora, né? Está indo lá para o Peru, né? Para Lima, é. Então ele não. Hoje, sempre ele, quando ele. Conexão agora. Hã? Ele mandou mensagem aqui, conseguiu conexão. Não sei se ele ainda está online aqui, mas está tentando. Um abraço para o Rodrigo. Ele estava dentro do avião e ele falou, não posso fazer nada. Né? Mas eu falei, não, mas a Cris estando lá é melhor do que você. Não tem problema nenhum. Né? Ele está vindo aonde? Para Lima. Está indo para Lima. Ele estava dentro do avião. Ele estava indo para Lima. Para Lima, no Peru. Estava vindo de Brasília. É. É, Dr. Benedito Figueiredo, mandando um abraço aqui para todos também. É, a Miriam Yui também, bom dia. O Recanto da Prece, é, bom dia a todos os amigos e amigas nesse momento de aprendizagens com o programa Vivência Espírita, Eduardo Solano, o Fred... Fred Rump, bom dia, Fernanda, obrigado por acolher minha família. O Fred é o pai da Natane, né? Avô da Gabi, entrou aqui para dar a palhinha dele. Ana Cristina, bom dia, amigos também. A Sueli Castelo Branco também dando um bom dia. É, o Ed Moreno dando um bom dia para todos também aqui. Certeza que o programa vai ser muito bom. Antônio Varotto, o programa Vivência Espírita de hoje é uma bênção de amor, carinho e instrução. Bem-vinda, Fernanda Cassal, beijo em seu coração. O Aécio César, também de Sete Lagoas, entrou aqui, nosso irmão Aécio. É, é, a Joélia Vasconcelos, a Beatriz Porto, bom dia, vivencianos. A Renata Pazim, bom dia, excelente domingo. José Carlos de Oliveira também, um grande abraço a todos da Casa da Marcela. Rosilma Ferreira Pereira do Nascimento. Não precisa nem falar mais nada, né, Rosilma? Basta falar seu nome, já está bom. Né? É. O Edson Andrade, também dando um bom dia. Josiane Alves, Célia Maria Dias Gomes, a Sueli Castelo Branco. Fernanda, que bom que você hoje aqui. Sempre me perguntei por que você nunca participa do programa. Feliz Dia das Mães. Ô, Rui, por que o Fernando nunca participa do programa? Não, ela já participou várias vezes. Por quê? Isso. É? Mas, quê? Então, mas você, você nunca chama ela? Ela vir? Não, ela chama ela que é não mais vem, o né? seu contato, né? Exatamente, mas ela não quer vir, é isso, né? Então não é a gente, não, viu, Celi? É ela. Ela que é chata demais. Não, ela é muito arredia, né? Agora tá mais assim. Tem medo de gente, né? Se chama é, lugar tem, nenhum. Tem medo do microfone. É, quer ficar só lá no reduto dela, lá em na é. Grande Jacaré, como diz o Hélio Ribeiro. Chama ela direto, viu, Celi? Direto você chama, fala, não vou não, por causa disso, por causa daquilo. Não, não tem desculpa, só fala que não vem. Antônia, parabéns à equipe do programa Vivência Espírita pelos 21 anos de evangelização, exemplo de perseverança, voluntariado no caminho do bem. Daniel Melo também, bom dia, amigos. Ele está dizendo também que as Cartas Consoladoras foram um instrumento que aproximou ele do Espiritismo. A Sueli Castelo Branco, parabéns também pelos 21 anos. O Fred está dando bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, minha filha Natane. Também estarei sempre com você e sua irmã Paula. A Nancy Lima, bom dia, amigos. José Carlos Oliveira, um grande abraço aos amigos Carlinhos e Jorge, a Clarice Trombini, lá da AME, o Trombin, não é Trombini, não, Trombin. O Piero Maia, também um excelente programa. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, prima do Rodrigo, também mãe do Gustavo, que fez aniversário essa semana. Um grande abraço para ela, para o Gustavo. A Célia Bila, nossa irmã Célia, bom dia também. A Rosângela Costa, bom dia. A Rosângela Costa é da Casa da Marcela também, não é? Não sei. É, não, não sei é a Rô. Não. Não, não. Não, não, não tem problema. Ela sempre está aqui, a Rosângela Costa. Jamil Lima, bom dia, amigos vivencianos. Que todas as mensagens vindas dos espíritos sejam de consolação para os espíritos encarnados. A Vera Lúcia Batalha, bom dia, vivencianos. Abraços e agradecimento à equipe do Vivência Espírita, em especial a Fernanda Cassal e as mães do grupo presente no programa hoje. O Araquém entrou aqui, o Araquém Leão, que ia muito lá na casa da Marcela também, um grande abraço para quem. José Carlos de Oliveira, dizendo que a casa da Marcela é lugar de amor fraterno. A Maura Russo, um abraço. A Claudinha Ribeiro também, mandando um abraço. Bom domingo. A Vilma Torres, bom dia a todos. A Elaine Renault, bom dia a todos. O Zazu Moura, lá de Natal. Hoje ele está em Porto Seguro, na Bahia. Também anda pra caramba o Zazu, né? A Karen Cristina, Julian Vieira, bom dia. A Regina Aparecida, bom dia. Amanhã, dia 20, faz 2 anos do desencarne do Rafael. Ela colocou aqui, né? A Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro, bom dia. Muita alegria. Vera Fernando, Jorge com a casa da Marcela, parabéns, amigos, pelo aniversário do programa. Ela está em Guarapari, lá no Espírito Santo. Ed Moreno, os golpes não respeitam nenhum programa divino como esse. Ah, tá. Tem uma pessoa aqui colocando as coisas aqui, a gente não sabe se é ou se não é, ela colocou de novo, né? Colocou outra vez, mas não vamos. Não tem problema, não, né? Não tem problema a pessoa colocar, não. Pedindo coisa, não. A gente não sabe se é ou se não é, mas também não é o lugar aqui, né? Mas vai ver que a pessoa está precisando mesmo, quem sabe, né? A Karen Cristina Julian Vieira também entrou aqui. A minha data de saudade é o dia 15. Meu filho desencarnou dia 15 de junho de 2021. É o Alan. Uhum. É a mãe, filho da Karen, né? Uhum. A Karen que vai... A Karen, nossa amiga também. A Catarina Souza, a Vânia Veiga, o Aécio César, tem uma pergunta, o Carlinho depois faz. Espero que ele não faça pergunta difícil aqui para as mães, né, Aécio? Ronália... aí está confirmando aqui o Rui da sua preleção. A Catarina Souza queria receber carta do meu pai. Catarina, não sei de onde é que você é, né? Se você for daqui de perto, você pode ir na casa da Marcela. A gente trabalha todas as quartas-feiras, a partir das 18h30, a gente está lá, né? Nós vamos retornar dia 29. Nós estamos em recesso agora, mas dia 29 nós estamos de volta. A gente não faz carta pela internet, não, né? Assim, pedido pela internet, a Fernanda não faz. Mas é porque nós, durante muito tempo, durante a pandemia, nós fizemos um trabalho online, mas depois a espiritualidade convocou a Fernanda, ou evocou, né? Levou ela lá no plano espiritual e falou: pode parar, não é para fazer mais online. Aí, a partir daí, quem foi o espírito foi nem a Marcela, foi o pai Joaquim, que chegou e falou para a Fernanda que era para parar. Porque o pai Joaquim também atua muito nessa região aqui, inclusive na casa da Marcela, ele participa dos livros da Marcela, mãe Maria também, né, que deram apoio total para a gente na época do trabalho online. Mas depois pediram para a gente parar. A Cláudia Salvador, bom dia, meus irmãos. Encontrei vocês hoje por acaso aqui, acompanhando o programa. Já chamei no meu WhatsApp, gostaria de participar do sorteio. E pode deixar que a Cris coloca seu nome ali. A Neuza Alves também dando um bom dia. A Vera Barbosa, né, também. Como é bom ter notícias dos nossos entes queridos e matar a saudade. Tereza Moraes, bom dia. Clarice Aguiar, bom dia. Sandra Batista, a Tina Neca, a Tereza Moraes. Realmente o nome já diz tudo. Cartas consoladoras, é como consolar. Fernanda, Deus te abençoe infinitamente. Abraços, Fernanda, Jorge e o senhor Carlinhos. Isso, é porque ele tem cara de velho mesmo, por isso que você falou, senhor Carlinho. Eu e o Rui, ela falou, Jorge e o Rui, né? Quando ela olhou para o Carlinho que ela viu ali, ela falou, o senhor Carlinhos, porque ele é bem mais velho que eu e o Rui, né? O Forcato dando um abraço aqui para todos nós. A tia Rô. Quem que é a tia Rô? A hora da casa, Marcelo? Não sei. Bom dia a todos, aproveitando, feliz 2025. A carta consoladora que recebi da minha filha Fernanda, através da Fernanda, me deu um ânimo muito grande. Abraços. Né? Eu acho que ela é de São Paulo. A Vânia Viga, estou assistindo. A Catarina Souza, sou de Minas Gerais. Numa oportunidade irei conhecer. Será muito bem-vinda, viu, Catarina? Edson Souza, sou a Leomar. Isso, eu sei quem é. Tá. Mãezinha também. Tá. A Deli. Nossa, quanto tempo que a Deli sumiu, Deli. Estamos com saudade de você. Aparece aqui. Depois que você foi embora, nunca mais teve um café que presta aqui nesse negócio. Né? Carlinho faz tudo para fazer alguma coisa boa, mas igual o seu não tinha. Né? Deli, ela está dando bom dia, parabéns a toda a equipe do Vivência Espírita, gratidão por todos esses anos de dedicação. amor e aprendizado. Um abraço a todos. Você também faz parte disso, viu, Deli? Maria Siqueira, bom dia, família vivenciana. Programa bom, fico feliz por esses familiares que recebem uma mensagem consoladora. Roseli Leme também. Recebi a primeira cartinha da Fafá. Rafaela. Né? Nos trabalhos do desencarne da Marcela. Os trabalhos nesses dias especiais. Aniversário da Marcela, dia 8 de março. Aniversário da Marcela, a gente sempre, a Fernanda sempre fazia uma sessão assim, especial, né? Os trabalhos de 2025 voltarão, dia 29 agora, né? Estaremos lá. O Edson Souza também. Eu e o Leomar recebi a carta do meu filho Tiago. Isso. A Tereza Moraes. Ai, Jorge, você é figura. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar só falando o nome, porque tem muita gente aqui hoje. Continua. Tá cheio de... Continua, já. Não, daqui a pouco ninguém fala mais. O Aécio já entrou, Jorge, de novo. Então, eu queria falar do Aécio. Não, peraí. Uhum. Todo domingo eu fico assustada lá em casa. Eu não consigo, às vezes, responder as perguntas dele aos domingos em casa. Eu falei, acho que eu não vou no programa, vou ter que responder a pergunta do Aécio. Ó, Jorge, já vou deixar para você. Ajuda pro... Não, eu peço ajuda. A Karina responde. Karina, Natânia. Cris, vamos fazer um intervalo? Depois nós precisamos dar a palavra para a Natânia. Natânia, exatamente. Exatamente. Eu acho que é ela que ela fala mais, fala muito mais que as outras, então a gente deixou ela para... O Fernando deixou ela por isso. Não, porque hoje eles tiveram oportunidade de falar bastante aqui. Né? Nossa Senhora, porque também hoje não é você vê que não é um programa de muitas perguntas, é um programa de muito informativo, né? Para ver o que, que se passa com cada um, né? E eu acho que foi muito legal já essa... O esclarecimento aqui tanto da Karina como da Érica sobre isso, né? Que eu acho que a importância de uma carta consoladora é você ver o antes e você ver o depois. Como que estava sendo antes? Como que é agora? O filho continua no plano espiritual, né? Mas só a certeza que você sabe que ele está vivo, que ele continua lá, que um dia a gente vai se encontrar. E a carta é muito importante por isso. Tanto que a maioria das pessoas, mães assim principalmente, elas acabam ficando na casa da Marcela. Elas acabam sendo trabalhadoras, né? Sendo voluntárias, ajudando o outro. Quando chega alguém com a dificuldade assim, a Fernanda pede para uma delas conversar com a pessoa também, porque... Nada melhor do que o próprio exemplo para conversar com quem está passando por aquela fase, Jorge, naquele momento. Nesse sentido, só complementando a Fala. Peraí, pode falar de... Nesse sentido, só complementando essa coisa de uma mãe ajudar a outra, né? Quando eu entrei, a Erika me recebeu, logo veio a Natânia, a gente se encontrou. Mas teve uma carta que foi pedida na época que a gente estava fazendo, que vocês estavam fazendo online a sessão. De uma mãezinha que tinha uma história parecida com a minha. Ela tinha, só que era o inverso. Primeiro ela perdeu o filho, depois ela perdeu o marido na pandemia. E como eu perdi o filho e o marido, a Fernanda falou, olha, posso passar o contato para essa mãezinha e você conversa com ela para que, né, você passe um pouco sua experiência, quem sabe tem um acalento no coração dela como você encontrou. E assim foi com a Cíntia, é a mãe do Bernardo, ela é de São Paulo, ela veio duas vezes ou três na casa da Marcela, eu conheci ela acho que na última vez, mas nas primeiras vezes eu não consegui conhecê-la. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu comecei a conversar com a Cíntia, passei a minha experiência, ela pediu a carta, e quando a Fernanda recebeu a carta do Bernardo, ele mencionou que a Lívia estava ajudando, né, nesse trabalho também de captação. Então, assim, uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, mas hoje se tornou minha amiga. Então, a gente troca, às vezes, ainda mensagem de conforto, de carinho, e ganhei uma nova amiga também, que também foi assistida nesse sentido. Pelo trabalho que a casa faz de consolação. Então, as mães vão se consolando e se ajudando nesse sentido, de se abraçar e enfrentar junto. É uma autoajuda também, né? Pode, falar a Érica. Como, né, as histórias se combinam. É igualzinho aconteceu com a Karina. A Fernanda psicografou uma cartinha. Na verdade, a tia que foi lá era de um centro de São Paulo para a mãezinha, que a mãe estava muito mal e ela perdeu o Anthony primeiro e ela tinha uma menininha, a Sofia, e ela não aceitava, ela rejeitou muito a Sofia. E aí depois da cartinha, ela teve um outro entendimento, ela não era espírita, não sei qual a religião, mas ela não era espírita, então ela não entendia muito. E até hoje a gente conversa, a gente sempre se fala. E tem uma outra mãezinha também, que a Fernanda psicografou, que o tio foi lá, os pais tinham sofrido um acidente e era em Santa Catarina. E só o filho dela que partiu, né, fez a passagem. A mãe ficou acho que uns 3 meses no hospital, a Renata. E a gente também sempre ainda conversa, né? A gente não conhece pessoalmente, mas a gente sempre troca essa experiência. Porque tem dia que a gente está melhor, tem dia que a saudade aperta mais. E graças à casa da Marcela, a gente tem esse contato, mesmo que de longe, sem conhecer, mas uma apoia. A gente conhece, né, as dores, então uma apoia a outra. É, aqui a tia Rô, ela está falando, confirmando, que é a Rosângela, lá de São Paulo. E a carta da filha dela veio, né? Veio junto com a carta quando o Helder mandou, o seu Mendonça e o seu Dalmo mandou, né? Vamos colocar a música? A música que nós vamos colocar agora foi uma música também que foi recebida pelo Ari Rangel, né? Nosso irmão Ari Rangel, lá de... Foi interessante essa música, porque nós íamos fazer, um dia daqueles, a gente ia fazer o aniversário da Marcela, né? Que todas as vezes que tem o aniversário da Marcela, que é em março, né, Fernando? 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E aí a gente sempre faz uma festinha, alguma coisa assim, a Fernanda faz uma sessão de cartas e tal. E um dia antes, o Ari ligou para mim e falou: Jorge, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu fui abordado por muitos jovens aqui, e esses jovens super alegres, tudo, passaram a carta para mim. Passaram uma música para mim. E essa música é da casa da Marcela. Não sei por que eles chegaram hoje e passaram. Eu falei: Ari, eu sei por quê. É porque é aniversário da casa da Marcela. Então, por isso que eles passaram essa música. E ali mesmo ele passou a música para mim, eu já toquei, né? Já apresentei na casa da Marcela no outro dia. Mas quem canta aqui é a Isabela e a Bianca, que cantam. Nós vamos colocar para vocês, chama Na Casa da Marcela. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Thank you. E nós estamos aqui hoje com o tema As Mães da Casa de Marcelo, com a Fernanda Cassal, com a Karina, com a Natana, com a Érica e com o Bruno. Está aqui e a Maria Fernanda, né, que estava até agora fotografando aqui. E estamos aí. É uma alegria. Eu estou achando interessante que vocês não estão levando nada para o lado piega, né? Aquela coisa triste. É porque eu também perdi um filho com 41 anos, faz 12 anos, e ele trabalha lá com vocês, né? Na casa da Marcela. Isso, fala no microfone. E ele trabalha lá com vocês na casa da Marcela e a gente, nós combinamos, eu e minha esposa, de não falarmos nada de ruim dele, só falar coisas boas. Ele tinha 41 anos. Tudo bem, Natane, fala pra gente. Foi 41 que o Dodô desencarnou? É? Foi com 41 que ele desencarnou? 41 anos? Uhum. 41 anos. Eu pensei que era 47, não, 41. Não, né? 41. Uhum. Fernanda, e aí, quem nós temos agora para apresentar? Nós vamos apresentar a Natane. Microfone é seu, Natane. Não, nós vamos apresentar a Natane, mas antes eu gostaria de complementar, porque eu tenho visto aqui, né, as mãezinhas estão falando quanto é difícil as datas comemorativas. E muitas mãezinhas não frequentam uma casa como a casa da Marcela, e nós podemos ajudar nesses 16 anos, como os entes queridos falam na carta para se comportar nesse dia. Então, eles tentam animar os familiares sempre. Então, como nós podemos fazer? Isso é o que vem na carta, né? O que eu vou passar aqui. Eles pedem assim, sempre no dia, em vez da família ficar chorando, indo no cemitério, para fazer algo em prol, né? Em nome desse ente querido. Ajudar o próximo. Dia das Mães, eu já vi eles pedindo para que a mãe faça a comida que o filho gostava, escutar a música que o filho gostava, uma viagem que eles mais faziam. Ai, tanta coisa que traz. Então, não fica triste, porque eles ficam tentando nos animar nesse dia. Né? É assim, e o da Marcela, eu sempre peguei o caminho em fazer um trabalho. Eu faço a psicografia, que é o dia todo, né? Eu já também fiz bolo, já levei em casa de idoso, já fui muito na creche com as mãezinhas. Nós fizemos vários jantares em creche com todas as mães. Então, sempre pegar esse caminho. Não ficar chorando, triste, claro que nós vamos ficar. Mas vamos fazer alguma coisa melhor nesse dia. Então, hoje eu vou apresentar... Hoje não, né? Agora. Eu vou apresentar a Natane. Ela já sabe como eu vou apresentar, porque a Natane foi assim, a mãe que mais me deu trabalho. A Natane chegou muito desconsolada, como todas, mas a Natane, ela não reagia. Parecia que ela não escutava, ela não me respondia, mas ela me deixava um pouco mais tranquila, porque toda semana ela estava lá, mesmo sem reagir, ela não levantava nem a cabeça para me escutar. E eu falei para a espiritualidade, eu falei, eu já usei todas as ferramentas. O que eu faço agora para a Natane reagir? E em 2 meses, nesse dia do aniversário da Marcela, dia 8 de março de 2020, a espiritualidade trouxe a Gabriela. Foi. E foi o que conseguiu trazer a Natane de volta. Pode falar. Bom dia. Eu sou apresentada como a mãe mais difícil da casa da Marcela. Eu não concordo, não. Mas, assim, foi... É um processo que eu acho que nenhuma mãe espera, né? A gente nunca está preparado para contar a data de desencarne de um filho. A gente quer contar o aniversário. A data de desencarne, não. Só que, olhando o todo, né... Com 1 mês e 24 dias, eu recebi a primeira carta psicografada da Gabriela, né? E em momento nenhum a Gabriela teve um tom de lamentação na carta que ela enviou pra gente. Em momento nenhum ela desamparou a gente, né? E inclusive no final da cartinha ela ainda fez um pedido, que ela queria caneta rosa para escrever as próximas cartas. E a gente tem em casa... uma pasta com dezenas de cartas, né? E agora eu tô um pouco proibida de pedir cartinha dela, que ela brigou comigo na última, né? Porque ela está trabalhando, não é para eu ficar pedindo carta dela. eu nem tenho assim a lembrança de quando a gente começou trabalhar na casa da Marcela, né? Eu tenho assim a lembrança de que a Gabriela desencarnou no dia 13 de janeiro de 2020, foi numa segunda-feira. Teve a quarta-feira de trabalho na casa da Marcela. Essa semana eu não fui. Uma amiga me indicou. Aí na semana seguinte a minha irmã foi. E na próxima eu fui. Então a gente começou a frequentar já em janeiro mesmo, né? Vai tá indo aí para 5 anos. Que dia 13 agora fez 5 anos do desencarne da Gabriela. E a gente começou a frequentar, foi indo. No momento a gente se tornou trabalhador, mas eu não consigo nem lembrar quando isso aconteceu. A gente só ficou, né? Só ficou. E eu vejo, assim, eu não consigo tratar com lamentação. Por exemplo, eu tenho todo o quarto da Gabriela montado na minha casa ainda. A Gabriela, ela foi cremada. Eu tenho a urna, eu tenho as cinzas dela. Mas em nenhum momento isso é tratado como lamentação dentro da minha casa, né? Porque a gente também vê que foi... Que a Gabriela, ela já vinha preparando isso. Ela já sabia que isso ia acontecer. Tanto que após o desencarne dela, a gente foi encontrando várias cartas que ela foi deixando dentro de livro, de caderno. Quando eu conheci o Bruno, né? O Bruno, ele não é pai biológico da Gabriela, mas é o pai de coração, como ela falava. E a Gabriela, ela ia fazer 3 anos. E aí, nesse processo todo, né? Nós fomos encontrando as coisas. E o Bruno também... ali vivendo isso comigo, e a gente foi descobrindo muitas coisas, tanto na casa da minha mãe, na minha casa e na casa do pai dela. Na casa do pai dela, por exemplo, ela lá tinha uma cartinha que ela deixou que estava escrito "Estou de volta ao lar". E ninguém nunca soube em que momento ela escreveu isso. Ninguém, né? Era uma brincadeira de forca que ela colocou "Eu estou de volta ao lar". E na minha casa, a gente achou uma cartinha dela que já tinha... Ela datou essas cartas, né? Tinha data de meses antes do desencarne dela. E naquela deixou em casa, fala assim: "Mãe, entender a vontade do Senhor na nossa vida nem sempre é fácil, mas crer que está no comando e que tem um plano especial para nós é que faz nossa caminhada valer a pena. Mãe, eu te amo." Então, assim, eu não consigo tratar isso como lamentação, porque eu tinha duas opções. Ou eu reagia, né, e dava continuidade naquilo ali, porque a Gabriela nunca foi uma criança triste, sempre foi alegre, amada, a gente fazia todo o possível por ela, ou eu entraria numa depressão, e eu não queria isso, porque não era justo nem com ela e nem comigo, né, por toda a questão, porque assim, a Gabriela, ela tinha 8 anos e 9 meses quando ela desencarnou, então... E do que ela desencarnou? Ela teve uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente não enxerga isso como uma perda, né? A gente enxerga como um ganho de quase 9 anos da Gabriela na nossa vida, né? Que, assim, eu fui mãe muito nova, né? E eu vejo, assim, que foi uma transformação. A Gabriela, ela veio para realmente transformar. A camiseta dela aqui, com a fotinho dela, com a Pérola, né? Que é a cachorrinha dela, não é à toa. A Gabriela sempre foi enlouquecida por bichos, né? Assim como eu. E o que ela faz no plano espiritual? Ela dá bicho para todo mundo. Até eu ganhei um gato. Até a Fernanda ganhou um gato, o Pio apareceu porque a Gabriela mexeu os pauzinhos. E assim, ela sai distribuindo, né? Bichinho para todo mundo. O próximo é para a Dora. É, o próximo é para a Dora. É o sonho da Gabriela, é dar um bichinho para a Dora. E assim, a gente vai tentando, né? Porque assim, é uma dor que chega a ser física. em primeiro momento. Você se questiona, você se revolta, mas quando estava acontecendo as lives, né, em 2020, quando teve o período das lives, o Araken, inclusive, ele participava dessas lives, e uma vez ele falou a seguinte frase, que isso ficou na minha cabeça e eu levo para a vida. Que a gente se questiona o porquê comigo. Por que que isso está acontecendo comigo? Quando, na verdade, a gente deveria se questionar o porquê não comigo. Né? Se pode com aquela pessoa, por que que não pode comigo? Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu levo para a vida. A casa da Marcela foi, assim, um presente. Porque não só o acolhimento, mas a amizade que a gente fez, né? A gente está sempre junto com a Fernanda, com o Jorge, com a Dora também. A gente sempre fala para a Dora, faz um almocinho. A gente sempre está junto. E isso é muito bom, porque assim, é um acolhimento. Todo mundo se ajuda, né? E para a gente foi um presente, foi um acalento mesmo para o coração. E a gente segue firme, porque não dá para desistir, né? Não dá para desistir do que a gente ainda tem para fazer aqui. E a gente sabe que a gente precisa fazer aqui para eles também continuarem fazendo lá, né? Porque todas as crianças... A Gabriela hoje já é adolescente, né? Que agora, esse ano, ela já faz 14 anos. Então, assim, já tá adolescente. Acredito que já esteja quase do meu tamanho. Se já não tiver do meu tamanho. Mas eles, se eles trabalham lá, né? Em prol do bem, de caridade, de acolher... Por que que a gente também não vai fazer aqui? Então, quando eu consegui reagir disso, entender, né, todo o contexto, todo o trabalho, foi o que me deu, assim, acho que paz mesmo para continuar seguindo sem o sofrimento, porque eu não gosto da lamentação. E a Gabriela, ela sempre fala assim, porque a gente chora, né, em datas. Eu acho que, como a Érica, para mim é mais difícil ainda a data do desencarne e o aniversário. Eu acho que são datas ali para mim que pesa mais hoje. Antes pesava... A primeira data de tudo foi muito difícil, né? Mas depois a gente consegue ir lidando com aquela situação. Mas ainda assim, existe a dor ali nessa data do desencarne. Só que tem uma cartinha da Gabriela que ela fala: mãe, pode chorar, mas chora só um pouquinho, igual eu faço aqui. Então, a gente se apegou nisso, né? A gente chora, a gente tá junto. O Bruno mesmo, né? Assim, meu parceiro mesmo, assim, de estar ali, de não, vamos, a gente vai levantar, vai conseguir, porque não é fácil para os pais, né, ficar nisso, nessa situação. Então, a gente se acolheu também, né, tanto em casa quanto na casa da Marcela, a gente virou uma grande família ali para poder lidar com a dor, né? Porque a dor, ela existe, mas a gente tem a opção de tratar ela como saudade ou como lamentação. E lamentação não é o caminho para isso. Fernanda, uma dúvida, não sei nem se dá para responder, mas lá eles também sentem saudade, têm essa mesma dor que a nossa? Eles sentem, mas eles conseguem ver mais a gente, eles são mais trazidos, principalmente eu vejo criança. Criança é sempre trazida para os pais em sonho, de alguma maneira. Ô, Fernanda, eu recebi várias cartas do meu filho que já desencarnou, através de você e através do Ari Rangel. Ele continua trabalhando lá com vocês? Continua, uhum. Ele sempre me ajuda no sentido assim, quando... Jorge, você pode explicar melhor, né? O Dodô, a gente sabe que o Dodô teve muito... Ele foi adicto, né? Muitos anos, ele teve problema com droga, mas depois ele começou a ajudar as pessoas. E quando ele desencarnou, foi de cara começar a trabalhar, né? Eu sempre falava assim, tem algumas pessoas na vida que a gente, às vezes, você não presta atenção na pessoa, mas se ela virar a página, ela já começa de novo com tudo. O Dodô... Eu lembro quando o Dodô desencarnou, que eu fui lá dar um abraço no Rui. Eu acho que no outro dia alguma coisa eu falei, Rui, pode ter certeza que daqui uns dias o Dodô está trabalhando, ele não perde tempo. Ele vai ficar em pé logo, pode ter certeza. E é isso que acontece. Quando ele passou para o plano espiritual, ele já começou a trabalhar com isso, porque no plano espiritual a gente sabe que o problema de droga é muito maior do que aqui. Então, todas as vezes que tem algum problema de droga que tenha droga envolvida com alguma carta que a Fernanda precisa fazer, com alguma pessoa que precisa ser socorrida, o Dodô é chamado, porque a Marcela chama ele. Porque o Dodô não atua muito aqui na nossa região, não. Ele fica mais para outro, para outro. A colônia que ele vive é outra, né? Só nascente. É, uma coisa assim. Mas todas as vezes que tem algum problema que precisa envolver, conversar com pessoa que está drogada, ou que, no plano espiritual, a Marcela chama o Dodô. Por isso que ele só sempre está... Só Nascente não fica do lado de Aracaju, não? É, não é só Nascente, não. É não. Outra para cá. Ah, é outra para cá. É. Ele já falou numa carta, acho que foi do Ari Rangel, o lugar que ele está. E toda vez que ele ajuda, eu aviso o Jorge passa um recadinho para você. Uhum. É, não, uma vez vocês me chamaram porque tinha uma carta do Dodô lá com vocês. Eu fui lá. Aí chegou uma senhora, veio, me abraçou, me beijou. Até estranhei, falei, o que que está acontecendo aqui? Depois ela falou que era mãe de um rapaz que cometeu suicídio. E quem trouxe o Dodô, e quem trouxe ele para falar ali com vocês, foi o Dodô, né? Uhum. E o rapaz veio dizendo, olha mãe, eu usava droga, mas eu tinha vergonha, porque a senhora era evangélica, ia envergonhar a família. Então, eu fui na beira do Paraíba aí e me enforquei. Uhum. E o Dodô que fez aquele tratamento para trazer o rapaz para falar com a mãe. Né? E a mãe, então, daí ela entendeu o porquê que eu... Porque ela não entendia por que o filho dela se cometeu suicídio. E depois ela ficou sabendo. Então eu recebi a carta do Dodô, que era o Rodolfo, que é meu filho, e também recebi esse abraço dessa mãe. Uhum. É, a casa da Marcela tem muito isso mesmo, essa interação de uma mãezinha com a outra. Às vezes as pessoas que vão estranham, porque querem silêncio, lá não tem. Lá é uma casa que ela é coordenada por crianças. Né? E eu, às vezes, estou psicografando, a Karina ela senta do meu lado, e a Lívia, às vezes, ela vem correndo com aquele boneco dela, e ela me distrai. Né? Então, assim, eu psicografo com a criançada. Um dia, o Francisco ficou no meio do caminho, sentado, e aquilo começou a me incomodar. Eu tive que avisar, ó, gente, desvia, por favor, que o Francisco está sentado ali, para ninguém pisar nele. Então, é uma casa que as mãezinhas, as pessoas conversam muito. É, eu ia falar um negócio e esqueci, mas... Eu posso falar uma coisa? Carlinhos, ia falar... Fazer a pergunta do Aécio. É, faz as perguntas do Aécio. O Jorge vai responder. Ele adivinhou para você, viu, Fernando? Você está dentro de uma comunidade. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Tem pergunta? É isso que ele vai fazer. É pergunta. Pergunta. Como é garantida a autenticidade de uma carta consoladora? Apelidos, lugares e conversações íntimas das famílias ou apenas valeria a rubrica original do espírito? Bom, tem tudo, né? Eu às vezes fico com medo, porque eu não conheço a história e vem tanta coisa abordando na carta que às vezes eu chamo a pessoa que vai receber, mas às vezes eu não aguento, eu tenho muito medo e falo alguma coisinha no ouvido dela. Tá certo isso? Aí ela já confirma, daí eu consigo ler mais tranquilamente. Mas vem tudo. Então, aí, sempre um deles, né, Fernanda? Ou todos? Quase todos. Quase todos. Porque daí ali a família ela consegue reconhecer o ente querido. E a assinatura vem bastante também, né? Quase bastante. Todos, né? Uhum. Vem até dedurando, né? Como? Na primeira carta que a Gabriela mandou, ela dedurou que meu pai estava comendo doce escondido. É. E estava, ele não podia. É. Ele estava comendo doce escondido. Ele estava escondendo doce e a Gabriela, na primeira cartinha, ela eu nem conhecia que não o avô. Doce escondido, não. Foi. Fez uma segunda pergunta. O que valeria mais para receber uma carta consoladora? Fé ou merecimento? Poderia nos esclarecer melhor quanto à fé e o merecimento de uma pessoa? Eu não acho nem fé nem merecimento, essa, né? A Fernanda passou para mim aqui. Porque, na realidade, é muito mais do espírito do que do encarnado, do próprio encarnado. É claro que uma mãe, ela está precisando ser consolada. O próprio Chico já falava que a prioridade era as mães, né? Ele não negava isso. Falava que a prioridade era as mães. Então, o que a gente vê pela média do que acontece nas cartas consoladoras, a mãe consegue as mães conseguem receber muito mais cartas. Mas o que, que acontece? Você vê, não tem data para espírito, ele pode escrever rapidinho, ele pode demorar muito tempo para escrever, ele pode nunca escrever, e não tem nada a ver com o assistido, tem a ver com o espírito. Ele pode passar a carta já? Ele está em condições de passar a carta? Ele quer passar a carta? Ele acha necessário passar a carta? Então, eu acho que é um grupo que analisa tudo e vê se a pessoa tem possibilidade. Agora, merecimento é uma coisa muito... assim, eu não acho legal a gente falar, porque quem nunca recebeu uma carta acha que não tem merecimento nenhum, né? A pessoa vai falar, poxa, eu nunca tive o merecimento de receber uma carta. Ela vai se sentir aquela pessoa pior do mundo. Fala, um monte de gente recebe e eu nunca tive merecimento de receber. Então, merecimento não. Eu penso assim, acreditar sim, você tem que acreditar que você pode receber. Mas eu sempre digo para as pessoas prestarem atenção na carta do outro. A carta do outro consola a outra pessoa. Porque você fala assim, poxa vida, qual a certeza que eu quero ter? Que meu ente querido está bem lá no plano espiritual, que meu ente querido está vivo. E se você vê tanta gente passando mensagem que está vivo, o seu também está. Então, às vezes, a gente não sabe por que não poder passar a carta. A gente tem que respeitar bastante, a gente sabe, não está em condições ainda de passar. Não quer passar, a gente tem que respeitar o direito da pessoa de não querer passar uma carta. Então, não é questão de merecimento ou não, é questão da possibilidade, já da pessoa já ter condições de passar e poder passar também, né? Às vezes, não passar uma carta é até proteção, tanto para o lado de cá como para o lado de lá. Legal. Agora ele complementa aqui. É possível. Fernanda ia falar. Não, pode complementar dele. É possível que a comunicação mediúnica de parentes falecidos seja apenas um reflexo do desejo de quem recebe a mensagem, ou seria também do próprio médium? Então, mais uma vez, né? Reflexo do médium não é, porque ele está falando totalmente as coisas totalmente alheias ao que ele está pensando. E a gente sabe, você sabe bem, Aécio, né? E é bom esclarecer para todas as pessoas que a gente só acredita na nossa mediunidade a partir do momento que você está dando um recado, você está dando uma comunicação com palavras e com ideias que não sejam suas. Porque se a gente começar a falar, incorporar ou escrever ideias nossas, é porque é animismo, aí não é mediunismo, né? Então, a pessoa sempre tem que ter esse feedback, no caso, assim, de um... Numa carta consoladora, você tem o feedback dos parentes, como a Fernanda está falando. Muitas vezes, ela chama, antes dela ler a carta, ela chama a pessoa e pergunta alguma coisa, porque, às vezes, ela está ali na carta e ela está em dúvida, será que é isso mesmo? E ela pergunta ali só para confirmar. Mas só depois que está escrito e eu vou fazer a leitura. Exatamente, né? Só depois que está escrito. É. Fora muitas vezes que durante, no meio do trabalho, ela levanta e fala alguma coisa para alguém também, né? Às vezes, assim, já aconteceu conosco, por exemplo, que eu fico cantando durante o trabalho da casa da Marcela. Eu vou cantar uma música, a Fernanda levanta e fala, olha, ele tinha falado que você ia cantar essa música, o espírito tinha falado, o Jorge vai cantar essa música. Então, são coisas que não estão na mente do médium. Isso não só de psicografia, mas também de incorporação. Aquilo que você vai falar tem que estar alheio ao que está na sua mente. Se você for falar o que você... que está na sua cabeça, que é sua, então não é mediunidade. É isso que a gente tem que ter, esse discernimento. O médium tem que sempre estar com o pé atrás. Ele não pode ficar convencido, não. Se ele ficar convencido, ele cai do cavalo. Ô Jorge, tá. Eu gostaria de colocar, porque eu vi a Natane falando que o quarto da Gabi está intacto. E o processo do luto, ele é muito diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, eu também deixei o quarto da Marcela anos intacto, porque eu precisava daquilo. Eu queria enganar que a Marcela ia chegar e ia usar aquelas roupas, aquele quarto. Foi um jeito de eu conseguir seguir alguns dias. Mas eu sou a mesma pessoa E agora, com o desencarne do meu esposo, da Marcela, veja bem, eu deixei o quarto do meu esposo, na hora que eu ia deitar, aquilo começou a me fazer mal. Aquela cama, aquele quarto, eu sempre esperando ele, aquele vazio. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que mudar a cama, mas num lugar que eu nunca coloquei, para não trazer essa lembrança. Eu tirei o guarda-roupa e mudei a cama. Aí aquilo me aliviou um pouco. Aí o que eu fiz? Coloquei florzinha na cortina, eu pintei meu quarto. Então, eu sou a mesma pessoa e tive comportamentos diferentes. Então, como você pode ajudar uma pessoa que está passando pelo luto? É, no mínimo, você respeitar a pessoa que está passando. É o mínimo que pode fazer, o respeito. Aqui quem entrou no WhatsApp foi o Marcos Sugai. Marcos Sugai, que está em Curitiba hoje, assistindo o programa. O Ed entrou aqui também. O Barbosa também, saudando a todos nós aqui também. A Valéria escreveu uma carta aqui para a gente, viu? Dando de feliz aniversário. A Nadir, bom dia a todos os vivências também, parabéns. A Bia, que está aqui conosco, a Bia veio visitar a gente. A Maria Auxiliadora, também dando um bom dia. Está pedindo para participar do sorteio, está aí. O João também, a Vera, todos eles dando um bom dia aqui no WhatsApp, né? Maria Ângela também, falando aqui sobre o pai dela. E voltando aqui novamente para o Rui, quer perguntar alguma coisa aí? Não, já explanaram muito bem as coisas aqui, né? Que eu só queria perguntar para elas, por exemplo, é duro quando o impacto do desencarne, né? Quer dizer, a gente fica meio sem chão, né? Eu mesmo, a hora que o médico me chamou no hospital, eu fui lá, falei, o que vai acontecer com o meu filho? Chegou lá, ele foi curto e grosso, seu filho faleceu. E sorte que o Jorge estava do meu lado, tinha outra, o Maurício estava do meu lado, o Fernando Petit, quer dizer, parecia que a gente estava caindo num buraco sem fundo, né? Quer dizer, parecia que a gente estava caindo. Eu não sei se aconteceu alguma com vocês também essa, mas não é para a gente ficar triste, não, para dizer que realmente vai consolar muitas mães que perdem os filhos e não sabem o que fazer, né? Eu acho que a primeira impressão, assim, quando você tem a notícia, é você desacreditar do que você está ouvindo, né? Você fica, né? Não é possível, você, né, que isso aconteceu. E daí, logo na sequência, já vem uma revolta. Por que que isso está acontecendo? Porque é um pesadelo, exatamente. E por que que isso está acontecendo comigo? É muito, no nosso caso, como foram crianças, né? A gente fica, mas tem tanta criança sofrendo, por que que é a minha? Né? Tipo, por que que tirou de mim? Né? A gente, é uma revolta, assim. Logo depois que você entende o que está acontecendo, vem a revolta. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, né? Porque não tem como, porque por mais que a gente entenda, nós somos humanos, né? Então, querendo ou não, até a gente assimilar o que está acontecendo, a gente, né, fica nessa questão, poxa, né? Por quê? Por quê? Mas, assim, hoje eu, particularmente, eu lido muito melhor com essa questão, consigo falar normalmente sobre tudo que aconteceu. Eu não trato como com... existe a dor, mas não existe a lamentação, né? Como eu falei. Então, assim, hoje a gente conversa, a gente fala das crianças, né? Porque a Gabriela vai fazer 14, mas vai ser criança pro resto da vida. A gente conversa, a gente fala, conta as coisas. A Karina fala das coisas da Lívia, a Érica, das coisas do Francisco. E a gente consegue, né, levar de uma maneira mais leve, assim. Mas no primeiro momento, pra mim, foi o não acreditar e depois a revolta por ter acontecido. E tem aquela pergunta também, aonde foi que eu errei? Então, no meu caso, como foi no dia 25, no Natal, né, a gente comemorou o dia 24, a passagem, a Lívia ganhou todos os brinquedos, e ela, engraçado que a gente chegou em casa depois da... A gente estava na casa de familiares, e ela colocou todos os brinquedos assim, tirou uma foto, uma última foto. Então, quando aconteceu, era dia 25, era Natal, a gente ia almoçar. E aí eu fui até a minha sogra, cumprimentá-la e falei para a Lívia, a mamãe já volta. E eu estava saindo e ela me chamou, mamãe, para me dar o último beijo, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui, mas eu fui com um peso, um incômodo, que eu não queria ir, mas... eu tinha que cumprimentar, era Natal, enfim. Eu falei, bom, eu vou e já volto para a gente passar o resto do dia juntos. Então, eu não estava lá. Então, o primeiro sentimento foi esse, né? Por que eu não estava lá? Eu não olhei minha filha. Por mais que ela estivesse com as melhores pessoas. E aí também foi um sentimento de não há culpados. Eu sei que ali ela precisava ser dessa forma e fazer a passagem dela. Mas naquele primeiro momento que eu recebi a notícia estando em outro lugar e eu fui até o hospital onde ela foi socorrida, eu pedia muito para Deus, não, comigo de novo não, eu acabei de perder meu marido, eu não vou suportar. Essa era o que eu vinha rezando e pedindo, né, para Deus e para Maria, não, eu não vou suportar, não vou suportar. Quando eu recebi a notícia, óbvio, naquele impacto, você sai, parece que você é tão aparado que você só... você sai do corpo, você não começa mais a raciocinar. Então, eu senti durante esses dias, literalmente, que eu era muito amparada, que tinha muita gente rezando por mim, e eu não consegui reagir de uma forma ruim, nesse sentido de eu tô revoltada. Eu tive meus momentos de revolta, óbvio, né? Não tem como. Eu ainda falei, nossa, eu vou brigar com Deus agora. Não quero mais saber. Mesmo conhecendo a doutrina, a gente quer, né? A gente sente que... Por quê? Né? Eu não tenho outra filha. E eu me questionava muito nesse sentido. Eu não tenho outra criança para me dar forças. De onde eu vou tirar forças? Que a Lívia... Que eu tirava minhas forças para o meu primeiro luto. Depois que eu fui entendendo que eu continuo cuidando da Lívia. Eu não deixei de ser a mãe da Lívia. Se eu comemoro o aniversário dela e eu ressignifico, igual a Fernanda falou, desde o primeiro aniversário, eu vou até outras crianças e eu sempre faço alguma coisa nesse sentido. O que eu faria numa festa para a Lívia, eu vou até outras crianças e faço. Então, eu faço uma ação e comemoro. No Dia das Mães, para mim, é o mais difícil. Né? Além da data do desencarne, para mim é o Dia das Mães. Mas a minha mãe está lá e eu tento não pesar o dia dela, que para ela também foi muito doloroso. Ela criava junto comigo a Lívia depois que o pai foi. Então, eu sempre tive nesse sentido que enfrentar. Eu precisava levantar, e é isso que eu ficava. A gente precisa levantar para continuar cuidando dela, porque quando a gente passava os sábados de manhã, que era o dia que a gente tinha mais contato, né? A semana a gente trabalha, ela vai para a escola, então sábado era o nosso dia. A Lívia abria logo cedo a janela e falava, levanta, mãe, tem sol. Levanta, mãe, tem sol. Quando ela partiu, eu entendi isso, que eu tinha que continuar levantando, o sol está aí, está brilhando, o dia é lindo, e a gente tem que ter gratidão pelo tempo que ela passou com a gente. Então, quando às vezes as pessoas perguntam, ai, como você aguenta? A gente não aguenta, a gente suporta. Mas se fosse me dado a certeza de você soubesse que você ia passar isso, você ia querer, eu ia. Porque minha filha vale a pena. Todos os momentos que eu passei com ela valem muito a pena. Eu ia passar por tudo de novo, se fosse o caso. E um pouco antes da Lívia ir embora, teve um episódio que eu estava longe também, e a minha mãe fez assim para ela, assim, Lívia, você quer mamar? E ela fez assim, não, vovó, meu pai já fez meu mamar. E a Lívia não conheceu o pai. Né? Quando ela perguntou, uma certa época... Né? Até porque a escolinha estava ensinando a convivência familiar, eu mostrei a foto tal e passei para ela, mas assim, ela tinha 3 aninhos, foi um episódio, e ela falou, né, meu papai já me fez mamar. Aí que eu entendi que ele já estava tendo tudo sendo preparado, ele já estava em convívio, já estava em aproximação para levá-la. E aí a última coisa que ela viu foi uma borboleta amarela que chamou a atenção dela. Eu até tatuei a borboleta dela aqui. E aí eu fui reparar que tudo da minha filha era de borboleta e eu não tinha visto. Tudo. Desde as capas do ultrassom, até o macacão, até o protetor de berço, a mochila da escola. E eu fui ligando, eu falei, não, o sinal que a minha borboleta ela ia voar para outros lares já estava ali. Então, aí a gente vai entendendo os sinais de quando ela está próxima, das datas, e isso vai reconfortando a gente. Érica. Eu lembro que eu trabalho em hospital, né? E quando eu soube da notícia que ele tinha se afogado, Eu saí do hospital que eu estava para ir para o Telmo, que é onde o SAMU ia levar. Até então, eu não sabia. A minha mãe é enfermeira, eu tinha falado, liguei para ela acompanhar, né? Na ambulância, ela já sabia que ele estava em óbito, mas ela não me falou nada. Então, no percurso, eu fiquei o tempo inteiro pedindo para Nossa Senhora proteger. Eu não tinha noção, achei que era só, tinha engolido água. Mas eu falei assim, eu nunca pedi nada com tanta fé, igual eu pedi naquele percurso, né? E quando eu cheguei no Telmo, que eu soube que ele tinha falecido, até então eles não tinham deixado, minha pressão subiu muito, a médica não tinha deixado eu ver. Aí, eu também, igual a Natane, eu não acreditei, que eu falei assim, ai, até parece que o Francisco faleceu, né? Eu tinha certeza que quando eu chegasse, encontrasse o corpo dele, que ele ia abrir os olhos, alguma coisa assim. O Fernando ainda não tinha conseguido falar com ele, então só estava eu, a minha mãe, isso a família inteira chegou, né? E na hora que eu vi o corpinho, ele teve que ser entubado na hora, então estava com a boquinha com sangue, estava machucado. Ali, sim, eu tive a certeza. Eu até teve um dia que eu perguntei para o Jorge, ai, será que Nossa Senhora perdoou? Porque na hora eu fiquei muito revoltada, mesmo a gente já sendo espírita, porque eu pedi com muita fé e ela não me atendeu, né? Então, eu não entendi aquilo. Eu falei, nossa, como é que eu posso ficar revoltada com Nossa Senhora que foi mãe, ainda viu o filho, né, partir na frente dela. Eu ainda tive esse... A primeira médica que escreveu as duas cartinhas dele, ela falou assim, você já pediu desculpa para sua cunhada? Eu falei, não, eu entendi que ela não teve culpa. Aí ela falou assim, ele poderia ter caído do seu colo ou na sua presença, porque a gente morava, né, nessa chácara onde ele desencarnou. A gente já tinha saído. E eu entendi que foi um livramento mesmo. E eu lembro que o pai da Fernanda me ajudou muito numa questão, porque eu não fazia mais nada assim, com a Tchu, porque a gente ia muito no shopping com o Francisco. Aí eu sentia que eu estava traindo ele em levar a Tchu no shopping ou comer alguma coisa. E teve um dia que eu fui na casa dos pais da Fernanda e o seu João pegou e falou assim para mim que quando a Marcela partiu, eles não esqueceram, mas deixou o Bruno assim meio largado, sabe? Assim, ficou naquele sofrimento da perda da Marcela. Aí ele falou assim, não faz isso, ela não tem culpa, tal. Aí foi quando eu comecei a reagir e tudo que eu não fiz com ele, passeios, viagem, tudo, eu faço com ela. Às vezes até erro, porque que acaba que você carrega um pouco de remorso, né? Então, tudo que eu ia fazer com ele, que eu não fiz, que eu não tive tempo, eu aproveito para fazer tudo com ela. E o que vocês poderiam dizer para as mães que perdem os filhos para consolo? Vocês não têm um grupo ali de mães para consolar as mães que vêm em procura da casa da Marcela? Não, a gente não tem um grupo formal, mas informalmente a gente está na casa e a gente procura cada vez que tem uma cartinha se aproximar da mãe e conversar e contar as histórias. Mas fica uma ótima sugestão. Eu posso responder. Eu acho que quem falou para o Rui fazer essa pergunta foi o Dodô. Porque eu e o Jorge, nós já conversamos, né, Jorge, sobre isso, de um dia ter outro dia na casa da Marcela para ter o apoio, para dar o apoio para esses paizinhos. Mas já é um projeto. Então, já está saindo novidades aí, coisa boa. Geralmente, eu também tive uma amiga que aconteceu também de perder um filho. E, assim, o que eu percebi depois é que parece que as histórias chegam para a gente. Sim. Então, da mesma forma que eu soube da Natane, eu não conhecia, mas encontrei ela lá. E aí eu fui conhecendo algumas outras mães e alguém vem comentar, porque daí você passa pelo luto e as mães... querem a experiência de como que eu vou lidar, como que você consegue, como que você faz. Então, parece que as histórias vão chegando para a gente. Não é que parece. Para mim, eu tenho certeza que a espiritualidade prepara para que a gente consiga, de alguma forma, transmitir algo. Então, eu entendi, né? Eu creio que tudo que vem de história, de luto, de mãe, de algo, é colocado para que a gente consiga também se abraçar e trocar mesmo a experiência e se ajudar. Então, tem dias que está mais difícil para mim, ou para a Érica, ou para a Natane, e a gente sente as datas. Então, na data de uma, a gente se abraça, conversa, manda mensagem, e a gente vai se ajudando nesse sentido, de apoiar com alguma palavra ou algo. Eu quando tive essa amiga, eu falei para ela, olha, eu respeito, não é sua religião, mas existe uma forma de você ter certeza que não acaba aqui. Então, né, se você quiser conhecer o trabalho, a gente não força, obviamente, né? Todo mundo tem a sua crença, mas a gente vai indicando o trabalho, porque assim, eu não seria nada se não fosse o trabalho da Casa da Marcela. E eu tenho uma gratidão enorme pela Fernanda, pela Marcela, pela espiritualidade, porque eu acho que eu enlouqueceria, assim, eu não ia aguentar não ter notícias mais. Então, a carta, quando ela chega e traz qualquer coisa que realmente fale de algo que o filho gosta ou alguma coisa que ele está fazendo, né? O que, que ele está fazendo no plano? Porque mãe quer saber o que o filho está fazendo, né? Como que ela está crescendo? Então, quando vem essas notícias para a gente na carta, olha, eu estou na escolinha, olha, a tia está me cuidando. Então, parece que tira um peso. E a gente, né, brinca muito, Érica, para, ah, hoje eu estava precisando da carta. Porque tem dia que você não está bem. E eu já cheguei assim, às vezes, lá na casa que não foi muito legal, e eu tentando tal, e geralmente nesses dias, nem que seja um recadinho, às vezes vem, ou vem um beijinho na carta de uma outra mãe. Eles se mencionam nas cartas, né? Eles se mencionam nas cartas, porque daí a gente consegue também pegar lá o pedacinho que foi falado. Se o Francisco manda, ah, a Gabi tá mandando um beijo pra mãe dela, né? Então, assim, sempre tem essas menções aí separadas deles, quando a carta não é destinada diretamente pra gente, né? E também o fato da essa conexão, né? Parece que as histórias vão se ligando. É igual a Karina falou da questão de tudo da Lívia ser de borboleta. Tem uma carta da Gabriela que ela fala que o que ela mais gostava de fazer lá era pegar a borboleta e mandar pra cá. Então, assim, tudo vai se encaixando, né? Então, as mãezinhas que eu acho que vão chegando, assim, pra gente, que pergunta. Muita gente, quando eu recebo a cartinha, normalmente eu coloco lá na minha rede social. E aí, vem as pessoas perguntar, né? Como que faz pra receber? Aonde que fica a casa da Marcela? Aí, a gente acaba conversando com essas pessoas. E são histórias parecidas, né? Quando a gente vai vendo, é criança, às vezes foi da mesma situação, né? Desencarnou da mesma coisa. E vai se ligando, assim, pra gente conseguir transmitir o consolo, né? Que a gente recebeu. E hoje a gente consegue fornecer, né? Pra quem precisa. Porque há uns 20 anos atrás, eu estava lá no Centro Espírita, Seara Bezerra de Menezes, veio uma mãe de Pinda dizendo que o filho dela foi assassinado. Ela não abriu mais o quarto, ninguém entra no quarto, está tudo trancado. E o que ela poderia fazer? E justamente veio a recomendação que ela abrisse o quarto, pegasse as roupas, tudo que era do filho dela, desse para alguém, porque tem muita gente precisando. E depois, passado um tempo, ela veio e falou, puxa vida, vocês aqui me libertaram daquela angústia que eu tinha, daquela tristeza, me libertei. Quer dizer, então a gente sente que existe esse trabalho que precisa ser feito também, né? Sim, assim, eu tenho o quarto da Gabriela montado, né? Mas eu não trato isso como sofrimento. Eu entro no quarto dela, eu converso com ela, tudo, mas sem sofrimento. Então, assim, quando não te faz bem, é uma outra, né? É uma outra questão. Agora, se não te atrapalha na sua evolução, não tá atrapalhando ela ali na evolução dela, né? Tanto que acho que em umas duas cartas ela já pediu pra eu doar. Aí eu falei pra ela que eu doei pra mim. Sim. Né? Vai ficar guardado comigo, tá doado pra mim. E aí, eu não dei, não, eu não me sinto preparada para tirar as coisas dela de dentro de casa, porque eu sei que ali, eu tenho o quarto dela montado, tá ali, é o quarto da Gabriela, mas eu não lido com tristeza ali dentro, com lamentação, com sofrimento, não. O quarto dela tá ali, como sempre esteve, eu sei quando ela tá em casa, né, porque tem a Pérola, que é a cachorrinha dela, a Pérola fica enlouquecida olhando o corredor, e aleatoriamente, sabe? Sem tem nada acontecendo, mas a Pérola tá lá, vai, volta, vai, volta, e abana rabinho. Então, assim, a gente sabe também quando ela tá em casa, né, por conta disso. Então, eu falei pra ela, falei, minha filha, não tem tristeza aqui, então tá doado pra mim, não me peça mais pra eu dar suas coisas. E lá fica. Isso é a mãe mais difícil. Ô, Rui, quando eu falei de respeito, é isso que a Natane tá falando. Porque minha vizinha, ela perdeu, né? Desencarnou o filhinho dela com 4 anos. E foi velado na casa, o menininho. Quando ela foi sepultar a criança e ela voltou, os vizinhos e os filhos tiraram tudo daquela criança. Ela voltou, não tinha uma cama, não tinha uma roupa, não tinha um brinquedo. Então, isso foi uma falta de respeito. Nossa. Tinha que esperar ela decidir o que ela iria fazer, né? Vamos continuar aqui falando das pessoas que estão ligadinhas. Eu tinha escrito falar da Sandra Francisco. Sandra é mãe da Lide também. Ela é frequentadora da casa da Marcela. A Lide também, né? Que é a filha dela, que já está desencarnada. O Alexandrino querido também entrou aqui. A Josefa Neide. O Dinho entrou mais uma vez. O Dinho e a Fia têm uma história muito bonita com a casa da Marcela. Somos muito amigos de todos da casa. E nossa filha, Deborá, sempre está junto com a galera no plano espiritual em trabalho de resgate e amparo. Sempre indico pessoas a buscarem cartas consoladoras pela serenidade. Deve ser seriedade. Seriedade. Eu que li errado. Que tratam os trabalhos com amor. A Geni Sanches. Bom dia a todos. Gratidão pela casa da Marcela. Casa de amor ao próximo. Te amo, Gabi. Te amo, filha. Ela é a avó da Gabi, a mãe da Natane, a dona Geni. A Rejane Mota. Bom dia, irmãos queridos. A Rejane lá de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que é Rio Grande do Sul. Rejane Mota, bom dia, irmãos, também. A Fernanda também, muita paz. Ieda Bastos, bom dia a todos do Vivência. O Ari Rangel. Bom dia, vivencianos. É contagiante ouvir os depoimentos vivos dos trabalhadores e mães da casa da Marcela. Que Deus continue abençoando as mãos da querida Fernanda, que transforma luto em consolação. Érica Leandro, bom dia a todos. Muito bom escutar vocês e sobre as mães da casa da Marcela. Alessandra Martins, pessoal, deixa o seu like aqui, aperta aí. A Ieda e o Helder. Ele está trabalhando no grupo da casa da Marcela, Fernanda? Ele aparece, sim. Uhum. Não mais com tanta frequência, mas ele aparece lá. Eu acho que ele está em outro planeta, o Helder, porque o Helder é extraterrestre. Mas ele aparece de vez em quando, sim. Porque o Helder, como ele era muito ligado à tenda de Umbanda Mãe Maria, eu acho que o trabalho dele é mais ligado ali, essa parte mesmo, né? Mas ele sempre está por lá também. O Reinor. Bom dia, amigos boncumbeiros, porque ele não fala macumbeiros, ele fala boncumbeiros. Trabalho maravilhoso da casa da Marcela. Que Deus continue abençoando muito, né? Simone Negri, qual o Instagram da casa da Marcela? Tem Instagram? Não, só tem a Fraternidade Casa da Marcela. E o Face, eu perdi a senha, então eu fiz outro. Eu ainda fiz um pouquinho errado, eu não consigo mudar. Tá assim, Casas da Marcela, que é o Face. Isso, e o... A Fraternidade Casa da Marcela, também, que é o... também, né? Não tem Instagram. É só Face, tá, Júlio? É só Face. Só Face. Não tem Instagram, não. A Alessandra Martins está perguntando o horário. Todas as quartas-feiras, a partir das 18h30, nós estamos lá já, tá, Alessandra? Estamos em recesso agora, vamos voltar dia 29. Mas o trabalho inicia às 19h30, né? Isso, o trabalho começa às 19h30. Mas se chegar às 19h30, quem quer pedir carta não consegue mais, né? Então, a partir das 18h30, já estamos lá. A Joélia Vasconcelos, em Minas Gerais. Em quanto tempo, em média, um desencarnado pode enviar um recadinho ou uma carta aos seus familiares? Fernanda? Não tem, né? Depende da espiritualidade, mas o mais cedo que eu recebi foi de uma senhora com 20 dias. Joélia, mais uma vez, sou exemplo disso. Já fiz algumas inscrições quando a Fernanda estava no Semente de Luz. Então, ela é lá de Remanso, né? E nunca recebi. Vai ver que não querem falar comigo, não é, seu Jorge? Vai ver que é, né, Joélia? Vai ver que não estão querendo falar com você. Mas não vamos pensar nisso, não. É que a pessoa acha que não tem necessidade. A gente só não pode pensar que a gente não tem merecimento. É isso que a gente não pode pensar. Ô, Jorge, é que tem que insistir. Eu fui poucas vezes também fazer o trabalho. Porque às vezes você imagina a quantidade de gente que vai. Às vezes a pessoa chega lá, vai não sei quantas vezes lá no final, está pensando que nem vai receber, mas recebe, né? Uhum. E outras pessoas chegam lá na primeira vez. Acontece casos, por exemplo, da Fernanda está atendendo lá, atende lá 80 pessoas no, na quarta-feira, sei lá. Aí chega uma pessoa atrasada, dá tempo de passar, nem fala com a Fernanda, passa o bilhetinho pela mão do senhor Orlando, leva lá. Essa pessoa já recebe a carta. Então a gente não tem ideia. Quem chegou 5 horas da tarde pensando que ia adiantar, não adiantou nada. A última que chegou atrasada recebeu. Então, a espiritualidade é indisciplinada, eles não respeitam fila, não. Entendeu? Eles deixam a gente de cara no chão, porque. Fala, pessoa, estou aqui desde o começo, desde de manhã. Quem recebeu foi quem chegou para o outro. Fala, reclama para os espíritos, né? Fazer reclamar para a gente não adianta nada. José Carlos, verdade, Jorge, sinto Rafael em cada carta que ouço na casa e também nas músicas que cantamos. A Sônia Benedini. Jorge, bom dia. Muita saudade de todos vocês. Abraço fraterno. Nós também. A tia Rô, uma pergunta para Fernanda. Por que eu não sonho com minha filha, Fernanda? Eu não sei explicar direito, mas eu vejo assim que as pessoas que têm o caminho da carta, então ela já está recebendo através da carta. Uhum. Quem não frequenta muito, não consegue cartinha, elas sonham mais. É. Eu só posso dizer que todo mundo sonha. É. A gente que não lembra. Uhum. Né? A gente não lembra, mas todo mundo sonha. Sempre vai ter um encontro no sonho. É. Agora, quanto mais ansiedade, mais difícil de receber, de encontrar. Porque a ansiedade atrapalha a gente nesse encontro. Né? A Meire Siqueira. Fui muito bem acolhida pela Fernanda na casa da Marcela. Sou eternamente grata. Muito bom ver e ouvir vocês. Que Deus os abençoe sempre. Gratidão a Marcela por esse trabalho lindo e de grande transformação. A Roseli Leme, aprendi com a Fernanda que às vezes rejeitamos o momento da despedida. Um abraço, um beijo, porque sentimos que será o último e não queremos que ele aconteça. A Dodora Kawab, lembra da Dodora, minha prima lá, Dodora, de Juazeiro? Um beijo para ela e esposa. Muitas saudades e histórias emocionantes. A Meire, mais uma vez, agradeço a cada um da casa da Marcela. Todos, realmente o Jorge tem razão. A cartinha do outro nos consola muito. Saímos de lá mais leves e em paz. Revigorados espiritualmente. A Ieda Bastos, a casa da Marcela é um ponto de luz na Terra. Moacir Gasparotto, bom dia, amigos vivencianos, abraço. Luiz Antônio da Silva, logo após o Jorge ler a minha mensagem no chat sobre o meu sobrinho, a Fernanda falou sobre o Rafael. Seria o meu sobrinho, Rafael, que não citei o nome? Acho que não, né? Quem que é? É o Luiz Antônio. Ele faz muito tempo. Ele falou há 15 anos atrás. Não. O Rafael é filho do José Carlos, isso. É outro que a gente estava falando, e da Regina, tá? Moacir Gasparotto, casa da Marcela, casa abençoada. Joélia Vasconcelos, não sou de Remanso, sou de Pernambuco. Assisto em Remanso via internet. Ah, tá. Então foi para online, quando a gente fazia o programa online, né, Joélia? Tá. Uhum. Então você não é da Bahia, você é de Pernambuco, né, velho? Tá bom. Ô, Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Fernanda, e pra você, como é receber essas cartas, assim? Eu digo no sentido de poder auxiliar as pessoas, né? Eu já fui uma beneficiada e eu sei o quanto é importante pra gente receber essa comunicação. Como é pra você isso? Então, eu me dedico porque eu sei o quanto foi importante. Foi o que me levantou ter recebido a carta da Marcela. Então, eu tenho essa missão e vou continuar por isso, porque eu sei da importância. Olha, vamos fazer um intervalinho e voltar com o momento de Gavale? Aí dá para o pessoal estar com fome. Já tem gente reclamando aqui, que diz que a barriga está roncando. Já comeu um pedaço de bolo da Antônia. Antônia mandou um bolão, você viu, Rui? É? O bolo que a Antônia mandou? Antônia parou? É. Pô, ela mandou, não sei se ainda tem, porque depois da rodada aqui que tem um intervalo. Eu só tô vendo o pessoal comendo lá. Né? Vamos ver se na hora que a gente sai daqui você tem um bolo. O Fernando ama bolo. Aí tem uns gordinhos ali que não é fácil, não. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no nosso momento Gigavale e o tema de hoje aqui, o título, a mensagem que nós vamos colocar hoje está no Momento Espírita 32,

morte, ela sempre vai nos abalar, ela sempre vai nos entristecer. Mas, graças a Deus, essa separação ela é momentânea, porque nós somos seres imortais, né? E nossos entes queridos, eles estão lá do outro lado, mas eles continuam, eles estão ativos lá. E, como falou no comecinho, eles chegam lá com a sua individualidade. Então, eu penso o quanto essa doutrina espírita ela nos consola diante da morte. Eu vi você falando para elas deixar uma mensagem, e que eu diria, né, para quem tá nos ouvindo, que vocês que estão passando por essa dor, que vocês busquem a certeza que a vida continua. Porque a hora que você tiver essa certeza, você vai conseguir ser consolado, acalentado. Porque foi assim que eu encontrei a tranquilidade para ver cada um dos meus entes queridos partirem. Tudo bem? Karina, você gostaria de fazer algum comentário? Não. Quando a gente pensa em morte, em luto, a gente fica preso naquele sentimento de final, que acabou, que nós não vamos ter mais aquele abraço, não vamos ouvir mais o eu te amo. E aquilo fere a gente, né? Como se fosse um buraco que não vai fechar. Eu falo que o luto é muito montanha-russa. Então, tem dia que a gente suporta, tá bem, daí a gente tem um pico, daqui a pouco a gente cai de novo e sobe. Então, o luto é muito difícil, você precisa respeitar o seu momento. Então, os dias que eu não estava bem, eu né, falava com meus amigos, meus familiares, hoje eu não tô bem. Ah, chorava todas as vezes que eu precisava chorar. Botar para fora nas datas, e nas datas que é para a gente, né, é o mais difícil, Dia das Mães, o aniversário, o desencarne, para mim já era diferente. Eu achava que eu ia acordar muito triste e muito sensibilizada e muito vulnerável, mas eu geralmente sinto nas datas do desencarne ou do aniversário da minha filha uma paz muito grande. Parece que eu sou realmente mesmo amparada e assistida. E eu não, por mais que aquilo me doa, eu não consigo ficar lamentando. Eu não consigo ficar, me entregar ali naquela tristeza profunda. E aí, às vezes, num outro dia qualquer, que não sejam essas datas que geralmente o dia é mais, às vezes, uma lembrança ali, uma música, um cheiro, tira a gente mais desse universo. Mas no dia seguinte parece que a gente recupera. Então, a gente precisa passar dos dias de tempestade para que o sol depois brilhe. Eu tento sempre pensar nesse sentido, de que estamos aqui passando processo, conhecemos, somos amparados e, graças a Deus, à espiritualidade, a gente tem esse privilégio de ter um carinho nas cartas, mas temos que fazer a nossa parte também, né? A gente tem que se ajudar. O sofrimento ele acaba não fazendo bem. Se você realmente ficar vivendo a dor, você está se judiando e está judiando todo mundo que está em volta. Principalmente o nosso ente que está lá no plano. Porque senão ele não vai evoluir, ele vai ficar preocupado com a gente aqui. Então eu tento pensar assim, eu não posso deixar minha filha preocupada, eu tenho que deixá-la bem. Então, né, o meu marido também que já foi. Então eu tenho que cuidar de mim e cuidar dos meus aqui até a gente poder se reencontrar. E a gente fica aqui esperando o reencontro. Legal. Vamos encerrar o momento de trabalho aí, Cris? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Vai, cara. Opa, aniversariante. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 19, o Edson Heredi, no dia 21, a Thaís Mazzini, no dia 22, a Adriana Arizono e no dia 22, Ana Cristina da Silva. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. A esses nossos queridos amigos, um grande abraço e parabéns. Isso, aqui hoje na minha relação você tem o Aécio. O Aécio César, dia 21. Dia 21? Dia 21, Aécio faz aniversário. Parabéns, Aécio. Paz e alegria no coração de todos vocês, aniversariantes. Alguém tem aniversariante aí que queira falar? Nessa semana? É a data só de desencarno. Eu sei que não é falado, mas como as mãezinhas estão aqui, é dia 13 de janeiro foi da Gabi e agora é dia 31. 31 é o desencarne do Francisco e amanhã do Rafael. Uhum. Nossa, que lindo. Aqui, ó, o sorteio aqui, hoje foi o sorteio do livro da Casa da Marcela. Presta aqui pra mim o livro, por favor, Fernanda. Deixa eu mostrar aqui, espera um pouquinho. Então, é esse livro aqui, ó. Opa. Esse livro, encontros também para comprar na internet, tá, gente? Eu não consegui colocar aqui o link. No Amazon tem. No Amazon tem, né, Jorge? Tem. Legal. E quem e também aqui em São José, na livraria Casa do Caminho, na Casa da Marcela, na AME, em muitos lugares aí, centros, tem os livros da Marcela. Isso. E quem ligou aqui, gente, para participar do sorteio foi o Emanuel Carlos, o Luiz Henrique, a Sheila Campos, minha mãe, beijo, a Mariângela Pintos, que é a mãe do Rodrigo, a Cláudia Salvador, aquela se candidatou pelo chat, o Manuel Gouveia, a Cleide Bessa, a Maria Auxiliadora, aqui no WhatsApp, o Domingos, a Mira Yui, o Leonor Delfino e a Fabiana Kraus. Então, a gente usou aqui o sorteador e quem ganhou o livro foi a Cleide Bessa. Ela é daqui de São José, né, Jorge? É. Então, pode passar lá na Casa do Caminho e pegar o livro. Na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas. A Cláudia Bessa é aqui de São José? Cleide é. Cleide é. Beleza. Hora da dica? Pode ser hora da dica, sim. Dá o livro de volta aí para a Fernanda dar dica do livro da Marcela. Não sei que ela vai dar dica desse livro. Então, essa hora aí, Fernanda e as outras meninas, quiserem dar uma dica de livro, de seriado, de filme, enfim. Eu vou dar, sim, a dica do livro da Casa da Marcela, porque eu sei que esse livro, né, Espiritualidade enviou para facilitar meu trabalho, que esse livro, os três e mais o Evangelho, é o que eu trabalho como eu tenho, né, de apoio, de socorro, de consolo. Tudo que está aqui escrito, que a espiritualidade trouxe, é o que nos ajuda e ajuda a todos que nos procuram. Bacana, em tempo aqui, a Fofinha ligou lá, passou aqui no WhatsApp em Aracaju, ontem foi aniversário da mãe do Marcelo, foi do Espírito Marcelo, que acompanha, é um dos mentores da Fernanda a também, Márcia, e é a Márcia, conhecida, né, como Galinha, que lá tudo tem um apelido, né, Fofinha, Galinha, é assim. Legal, vocês querem dar alguma dica, vocês outras, de algum livro, algum filme, algum seriado, alguma coisa, não? Peraí, vou passar aqui, peraí. É o terceiro livro também da Casa da Marcela, que tem o Francisco. Cadê? E aqui, ó. Uhum. Aqui, não sei se dá pra ver. Tem também pra comprar. Eu não consegui colocar o link, mas tem também no Amazon, né? É. Esse é a Trajetória dos Espíritos também, que é muito lindo. Participação aqui, é personagem central também do livro, o Francisco. Né? Vamos para eu posso Calino, falar pode Marcela falar agora. Pode falar. Marcela tá assim para mim, ó. Não. Marcela, não, você está conversando com a Marcela ou com a Fernanda? Às vezes você está enxergando aqui do meu lado, aqui tá cutucando e dando risada. Ô Fernanda, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, não é isso? É, sim. E as pessoas sentem a dor e carregam o sofrimento numa mochila muito grande e pesada. É um fardo muito grande e pesado. Muitas pessoas criam uma âncora e prendem naquele dia do desencarne e carregam aquilo pelo resto da vida. A casa da Marcela, através da Fernanda e da Marcela e de todos os espíritos que lá trabalham, fazem com que as mães retirem essa âncora do fundo desse poço e comecem a carregar num barco maravilhoso quem está no leme é Jesus Cristo. Então tem um consolo grandioso para as mães quando têm a consciência de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quanto tempo eu quero carregar esse sofrimento, como a Karina falou, como a Natana falou, e também a Érica. A gente vai se libertando do sofrimento, da perda, porque passa a ter a companhia do Espírito que te conforta. Uhum. Então você deixa de sofrer. E isso é maravilhoso. É isso que eu queria falar. Eu posso até acrescentar algo. Antes da Marcela partir, eu trabalhava no consultório e uma mãezinha... Fazia 3 anos que ela tinha perdido, né, tinha desencarnado o filho. E esses 3 anos, ela ia nesse consultório e quando ela chegava assim no corredor, ela ia assim, ela não, nem andava ainda. 3 anos, ela não andava. Ela ia apoiando. Ela perdeu o emprego, o esposo. Ela não conseguiu ajuda. E eu peguei isso como exemplo. E ela gritava. Às vezes ela dava um grito que eu descia, deixava ela porque aquilo doía. E eu peguei ela como exemplo. Falei, eu não posso ficar igual a ela. E hoje ela está na casa da Marcela. Depois que nasceu, né, a casa da Marcela, ela procurou e hoje ela está bem. Maravilha. Que bênção. Eu posso só... Teve uma reportagem que eu vi, isso antes nem imaginava que eu ia passar pela perda, né, do Francisco. E eu vi uma reportagem do... Eu acho que era Globo Repórter, que falava também sobre as cartas consoladoras. E teve um repórter, ele perguntou para os pais por que eles perderam uma filha de 8 anos por câncer. E já tinha 6 anos que eles sempre voltavam naquele centro espírita. Aí ele falou assim, nossa, mas depois de 6 anos vocês ainda continuam vindo procurar a carta? Aí ele falou assim que as cartinhas eram como se ele tivesse a deriva no mar e Deus mandava as boias para socorrer ele. E é o que a Karina falou, tem dia que a gente está assim... Nem precisa ser uma data comemorativa, né? Mas você tá... E eles sabem disso. É onde a gente recebe as cartinhas, porque você tá no fundo do poço, mesmo não sendo revolta. Mas a saudade é muito grande. E eles sempre mandam um recadinho, uma cartinha para levantar a gente de novo. A da enquete, Cris? Não, também, também. Quer que eu fale da enquete? A enquete foram 167 votos, bateu o recorde hoje, hein? Foi. Dia que mais gente votou. Foi. A pergunta era, você acha que as cartas consoladoras podem trazer verdadeiro alívio emocional aos enlutados? 167 votos, 98% acharam que sim, só 2% acham que não. Isso. Outra coisa é a inteligência artificial. Duas crianças chegando, eu interpreto assim, né? Chegando ao céu, sendo recebido por anjos. Então, ficou muito lindo aí. Inteligência, a gente coloca, alimenta, inteligência artificial que faz. Hoje quem alimentou foi o Jorge. E obrigada aí, Jorge, salvou. Uhum. E eu esqueci, Jorge, de falar. O pessoal da Mocidade tá com uma rifa. Eles estão fazendo para arrecadar. Para conseguir valor para poder viajar, né? Então, o encontro do carnaval, isso, né? Para o encontro anual da Mocidade. Então, quem quiser participar, vai estar concorrendo a vários prêmios aqui, bem legal. Então, fala com a Bia. O telefone da Bia é o 1299. Peraí, deixa eu só confirmar aqui, porque mudou o telefone. Um minutinho só, gente. Tá aqui, cadê? Aqui. Ó, agora tá certinho. É o 99782-2522. 99782-2522. Então, manda uma mensagem pra Bia, que ela é da Mocidade, para poder tá adquirindo a rifa e ajudando o pessoal da Mocidade aí. Tá bom? Deixa eu só terminar aqui, porque hoje teve tanta gente, pra gente não deixar as pessoas sem... Né? A Ronália falou mais uma vez aqui do José, que é um que você recebeu carta também, uhum. Né? Que a mãe dele estava desesperada e hoje está mais consolada, né? A Roseli Barbosa de Oliveira também, saudades de vocês. A Ronária, mais uma vez, explicando aqui sobre José. Daqui tem Sub-Zero Games, mas é a mãe do Marcelo. Um beijo para a Fernanda e a todos. Né? Outro para ela. Uhum. O Ed assistindo o programa de hoje. Inspirei essa canção, segue para todos ouvirem. Gratidão. Eu acho que você colocou no WhatsApp, deve ter sido, né, Ed? Não, essa ou pode ser a canção dele que canta aqui no começo do programa Vivência Espírita também. Sempre tem a música do Ed e tem a música do Lúcio. É, a Vilma Aparecida da Silva Santos, é a Vilma? É a Vilminha. A Vilma, né? Uhum. É, não me revoltei quando ela perdeu o Tiago, né? Que é o Tiago do livro aqui que o Carlinho leu. Mesmo porque já estava sendo preparada pela espiritualidade, mas me questionava o porquê comigo, até que entendi que não era diferente de nenhuma outra mãe. A Joélia Vasconcelos, cartas são alento à mente e ao coração. É sempre emocionante ouvir, ainda que sejam as cartas consoladoras de outras pessoas, e afeto e carinho. Joélia, parabéns a Fernanda e a todos da Casa da Marcela por esse trabalho de amor e acolhimento. A Antônia, as mamães da Fraternidade Casa da Marcela, gratidão pelo exemplo, trabalho e dedicação ao conforto de tantos outros corações. Muitas bênçãos sempre. A Joélia, eu também coloquei pelo Zap para participar do sorteio. Como o senhor Jorge falou no início do programa e não foi citado, será que não entrei na participação? Acho que a Cris que esqueceu de falar ali agora. Mas é, ela assim. E o Aécio, os dois participaram, só que eu acabei pulando aqui, pulou, gente, desculpa. É. Não fica ninguém fora, não. Mas continua participando, viu, Joelha? E daqui a pouco você ganha, todo mundo ganha aqui. É, a Rafaela Aparecida, a Casa da Marcela ajuda muito minha mãe. E a mãe dela é Leomar. É, o Aécio também estava reclamou atrasado. Agora ganhamos de você, viu, Aécio? Não colocaram meu nome no sorteio, colocamos sim. É que a Cris não leu ali, você e o da Joelha, mas estava ali, né? Podemos terminar? Podemos terminar. Uhum. Carlinhos? Carlinhos? Obrigado, Fernanda. Tá obrigado, muito longe. Tá muito longe, Natana. Obrigado, Karina. Obrigado, Érica. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernanda. Tchu. Obrigado ao Silvio, ao Tião, à Beatriz, à Cris, à Auxiliadora. Obrigado ao Rui, obrigado ao Jorge. Agradecemos esse momento maravilhoso de interação que tivemos hoje com vocês, vivencianos. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. Mas que seja sempre em família, que é a base da sociedade e a base de tudo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Não, agora é eu que vou dar tchau. Bom, deixa eu ler aqui minha mensagem de todo domingo. O Jorge inverteu hoje. Primeiro ele que faz a leitura, fala depois. É, porque tem muita gente para falar hoje, né? Hoje é dia quanto mesmo? 19 de janeiro. Aqui é a mensagem do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que, antes de nós, saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. O Consolador, item 64, Sociologia. Rui, a próxima semana quem estará conosco? A próxima semana vai ser a equipe do Vivência falando sobre os 21 anos de programa. Nós gostaríamos de convidar aquelas pessoas que participaram conosco que estejam domingo aqui para a gente para dar uma palhinha. Né? Exatamente. O pessoal que sempre participou do programa, dá um pulinho aqui, né? Ah. Porque senão ninguém aguenta. Eu, o Rui, o Rodrigo, o Carlinhos. O pessoal vai. A audiência hoje foi lá em cima, né? Quando for na próxima semana vai lá embaixo, né? Então a gente espera que venha bastante gente aí para falar alguma coisa. É, porque principalmente a Antônia Baroto, né? Uhum. Ela é nossa grande amiga e ela que faz os bolos deliciosos que nós temos. Não é indireta que você está dando para ela agora, não. Ela já mandou o bolo hoje. Ela pode vir sem bolo mesmo. Não, a Antônia é nossa amiga. Esposa do Tião, né? Que está aqui conosco. E nós gostaríamos que ela estivesse aqui conosco, o Maurício, o Tomé, o Fernando Petit, aquele pessoal que participaram da nossa, nesses 21 anos, do funcionamento, da boa atividade do programa Vence Espírita. E eu estava fazendo uma análise, como teve gente no nosso programa, né? Muita gente, muita gente. Cris? Agradecer realmente, obrigada aí, meninas, obrigada, Fernanda. Tenho um carinho muito grande pela casa, pelo trabalho de vocês e por esse trabalho, então, sem explicação. Obrigada pela oportunidade. Agradecer o Rodrigo, mesmo longe, ele está sempre me apoiando, me ajudando, me ensinou tudo aqui. Então, obrigada, Rodrigo, um beijo. E obrigada, pessoal. Até semana que vem, gente. E falar para o Rodrigo que hoje foi o melhor programa que nós tivemos. Ele vai ver depois. Érica, suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer a Fernanda sempre, a Marcela, porque graças a ela, a gente, né, as mães, a gente continua... A gente consegue continuar vivendo mesmo com essa dor terrível que a gente vai levar para sempre, mas a espiritualidade dá esse conforto, né? Principalmente as cartinhas. Então, só gratidão mesmo pela casa. Tudo bem. Fernanda, suas considerações finais, porque a Karina vai fazer a nossa prece de encerramento, né? Quero agradecer o carinho, né, que nós fomos recebidos. Esse espaço, agradecer aos ouvintes que passaram a manhã aqui toda conosco, né? E mandar um beijo no coração de cada um, agradecer às meninas que vieram, elas sempre estão trabalhando, né? Na casa da Marcela, do meu lado, e assim nós vamos caminhando. Um beijo. Natânia? Primeiro, o agradecimento, né, por todo o consolo, todo o apoio que a gente sempre recebeu na casa da Marcela. A Fernanda sabe, não preciso nem, nem colocar o quanto ela, o Jorge e a Dora tá no meu coração. E de toda a minha família, assim, né? Porque é muito importante. E falar para as pessoas também que procurem, né? Um consolo, não se deixe levar por ficar no fundo do poço mesmo, como a Érica disse. Porque a gente precisa sair dessa, porque a vida não acaba quando a morte do corpo, né, acontece. É só o corpo que foi e a gente continua, né? Tem que continuar lá, tem que continuar aqui e a gente buscando consolo, a gente consegue, né? Então, assim, quem é daqui, vá na casa da Marcela, que a gente tá lá, né, para dar esse acolhimento e busquem, porque isso faz muita diferença no continuar da vida, que a gente precisa continuar mesmo. Karina, agora nós gostaríamos das suas considerações finais e uma prece de encerramento do nosso programa de hoje. Também. Bom, primeiro eu quero agradecer poder ter o privilégio de estar aqui hoje com a Fernanda, com as outras mães, né, com essa equipe maravilhosa aqui que proporcionou para a gente esse encontro, parabenizar a rádio, o trabalho que vocês têm feito aí 21 anos de trazer a doutrina, trazer esclarecimentos, parabéns pelo trabalho. E dizer exatamente isso, complementar o que a Natane falou, que as mães procurem a sua forma de enfrentar, procurem restabelecer a sua fé. Tudo tem, a gente pergunta sempre, né, por que eu, o como, mas tudo tem um motivo, tem um sentido, que não é nos permitido saber agora, mas a gente vai entendendo e conhecendo a doutrina, a gente vai fundamentando essa esperança, essa fé e vai suportando os dias difíceis para tornar eles mais leves. Só para antes da Karina fazer a prece, aqui a gente esqueceu de falar do aniversário também. É de desencarne do Rômulo e é de nascimento? É de nascimento. Ah, então do Rômulo e do Ítalo, que é dia 26. O Rômulo é dia 10, o Ítalo dia 26, que são os dois filhos do Cunha e da Fátima também, lá da casa da Marcela. Né? Karina? Então vamos lá. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus Cristo,